Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu já vi gente gravando vlog com Red. Caralho, na vertical ainda. Caraca, que tapa na cara. Cada um faz o que quiser. Vai começar o festival de indiretas, vamos lá. E aí, gente, eu sou Amanda Lozada, diretora de fotografia, e eu já cansei de ouvir aquela frase: nossa, com essa câmera foda aí até eu, hein? Não é só apertar o botãozinho vermelho? Boa, aqui é Américo Fázio, eu sou ator, apresentador e audiovisueiro. E também já ouvi essa frase que a Amanda falou. Olá, eu sou o Luquinha, sou fotógrafo, filmmaker e eu tenho mais HDs do que amigos. Aqui é o Azaghal e era pro Lucas ser a nossa Amanda, mas o Lucas apresentou a Amanda e agora a Amanda é nosso Lucas. Aê! Mas eu trago o Luquinhas comigo. Cada um tem o que merece. Né? É verdade, porque eu conheci o Lucas primeiro num job do Bradesco. É verdade. E aí, quando a gente foi fazer outro job, eu queria contratar ele, só que ele tava viajando, aí ele indicou a Amanda e se fudeu. Que hora inoportuna pra se estar viajando, hein? E ele tava em Nova York, se eu não me engano. Era um puta job que ele tava fazendo. Fui ver o Peter Jackson lá em Hollywood. Olha isso aí, pode crer. Muito bem, nerds! Estamos aqui agora com essas pessoas maravilhosas e super profissionais para fazer esse Nerdcast de profissão audiovisual. Filmmakers, cheguem junto. Nós vamos falar sobre as dificuldades, os obstáculos, as coisas legais, o que que o filmmaker tem. Eu posso resumir a profissão deles em uma frase, depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas, ô Nerdcast. Vamos. Azaghal, olha só, semana passada nós tivemos o Nerdcast. Sim. Se você ainda não viu, tá aí na sua timeline. A gente falou com economistas sobre o comportamento do mercado em ano de eleição. Exato. Ano complicado, ano de incerteza. Ninguém não sabe. Não foi um programa sobre política, não foi um programa sobre os candidatos. Não. Foi um programa sobre como o cenário político das eleições que nós estamos vivendo reflete no mercado financeiro. Exatamente. E aí, se você quiser ouvir o que, que a galera tem a dizer, quem trabalha no mercado financeiro, ouve esse Nerdcast que tá muito maneiro. Eles falam sobre os desdobramentos para as ações, para a renda fixa, no câmbio e principalmente como é que você pode se proteger os seus investimentos nesse cenário de incerteza das eleições. E aproveitando, eles criaram uma promoção especial que é o COI Nerdcast, Azaghal. É o produto da Nova Futura que tem a possibilidade de render até 30% em 2 anos. Como Eita. É que funciona? Eita! Ele segue as ações de 3 empresas lá da gringa. A Gap. Moletom. É Gap. Moletom. Né? Todo mundo conhece o moletom da Gap. A Gap. A Harley Davidson. Quero. E a Electronic Arts. Quem não conhece? Exatamente. E aí você, gamer, fala assim, pô, mas a Electronic Arts andou caindo as ações delas aí porque incertezas do Battlefield. Cada um tem o seu problema, né? A gente tem eleição, os caras têm incertezas do Battlefield, caindo as ações. Não importa, porque quando cai a ação é hora de comprar mesmo. É isso aí. Então o que acontece? Essa carteira vai acompanhar essas 3 empresas por 2 anos. Começa em 1º de outubro de 2018 e acaba dia 2 de outubro de 2020. Seu dinheiro fica nessa aplicação durante esses 2 anos. A data máxima para aplicação é dia 28 de setembro de 2018 até meio-dia. Valor mínimo, R$ 1.000. Milão. Se você fala assim, cara, eu tenho 1.000 que eu posso deixar 2 anos parado aí com a possibilidade de render 30%. É um excelente rendimento. E o que acontece? Dois anos, 30%? Excelente. Não é garantido, porque é ações. Claro. Mas não tem perda. Essa que é a parada. Pior cenário, você fica no 0 a 0. Você pega os seus R$ 1.000 de volta daqui a 2 anos, entendeu? Aí você perde o valor de inflação, é isso. Porque o que acontece? Eles têm alguns milestones em que se as 3 ações subirem, tiverem igual ou subirem nessas datas de verificação, você vai receber rendimento, entendeu? Se não tiver igual, se tiver abaixo, você não perde a grana. Esse que é o negócio. Então é uma forma de você investir ações de uma forma segura, com o banco emissor BTG Pactual Factual, vale a pena você conhecer, cara, tem um monte de outros produtos, mas esse é a promoção Coin Nerdcast pra você aproveitar. Possibilidade de render até 30% em 2 anos. Tem mais informações, se você ainda ficou confuso, se você quer entender melhor, link no post direto pra Nova Futura, pra você ir lá, abrir a sua conta, começar a sua carteira de investimentos. Certo? O Nerdcast é trazido mensalmente a você na timeline do Nerdcast, por essa parceria incrível entre Jovem Nerd e a Nova Futura, Zagal. E o nosso Nerdcast, rapaz, que tá muito bom. E hoje é dia de Nerdcast Speak English, Zagal. Afinal, nós temos 2 Nerdcasts toda sexta-feira. A não ser quando tem 5 semanas no mês, aí fica uma sexta-feira órfã. Uma vez por ano. Hoje, o assunto tá muito, muito irado, cara. A gente vai falar sobre inglês nas músicas dos nossos corações, Azaghal. Olha aí. É uma sessão de música que a gente vai relembrar clássicos da música, da música pop, do rock, etc. A gente vai falar sobre termos em inglês, licenças poéticas do inglês. A gente vai entender certas letras que a gente não entendia. Vamos analisar o inglês das nossas músicas preferidas. Olha que, cara, tá muito engraçado esse papo, tá muito nostálgico, tá muito maneiro. Vale a pena você ouvir, já está na sua timeline, você já pode baixar agora. Lembrando também que o Nerdcast Speak English é uma parceria de Jovem Nerd e WhatsApp, Azaghal. O WhatsApp, você sabe, é uma escola de inglês rápido, dinâmico, que é focada no engrandecimento profissional e pessoal dos alunos, certo? Oh. Isso serve para o mundo da música, Azaghal. Você que é compositor, você que é músico, você que está querendo aprimorar o seu inglês para a sua própria profissão, não só na música, em outras profissões como games, você que quer ser um desenvolvedor de games, você sabe que o mercado global fala inglês, cara, o seu jogo tem, você pode fazer um jogo em português, mas se você quiser escala global, o seu jogo tem que estar em inglês. Então, cara, inglês é importante para todas as profissões, sendo música, sendo games, sendo você um vlogger, Azaghal. Youtuber. Youtuber. Você tem que... Influencer. Influencer. Influencer premiado? Olha quem! Nos games, quem? Quem é influencer premiado nos games? Cara, vai conhecer a WhatsApp, cara. Se você ainda não conhecer, tem um link aí, whatsapp.com. Vá conhecer uma escola WhatsApp para você aprimorar o seu inglês. Você, ah, já fala inglês, mas você pode aprimorar com foco nos seus negócios, cara. Com foco. Business! Business! Com foco na sua profissão, cara. Vai conhecer agora. Baixa o Nerdcast Speak English, tá muito engraçado, cara. Escuta logo depois desse, você não vai se arrepender. Vai lá! Olha só, Zagal, o PicPay está sempre aqui conosco. E olha, a gente vai falar sobre algumas vantagens, novidades. Sempre tem novidade. A gente já sabe, ó, PicPay você usa para pagar seus amigos através da carteira virtual. É um aplicativo que você baixa para o seu celular de graça. Você faz uma carteira virtual. Você debita seus gastos no seu cartão de crédito. Você resgata os seus ganhos direto para sua conta bancária, cara. E olha só, além disso, você sabe que você pode pagar estabelecimentos comerciais seus preferidos pelo PicPay. Comprar créditos para jogos, viagens de Uber, recarga de celular, pagar conta, pagar boleto, entre outras coisas, comprar na Net Store, Azaghal. Você pode fazer tudo isso com o PicPay. Excelente. E olha só, como eles não cansam de trazer novidade, nesse Nerdcast vão dar mais uma. Você sai de casa sem se preocupar em levar sua carteira ou cartão de crédito, porque agora você pode pagar com o PicPay nas máquinas Cielo, Azaghal. Eu vi essa porra. Você viu? Eu vi essa porra e ia falar, vamos falar disso. Exatamente, inacreditável. Eu vi essa porra. É inacreditável, como eles estão expandindo. Cara. Você vai, Luiz, lá, um posto de gasolina, uma loja no shopping. Exato. E aí o cara vem com a máquina, Cielo. E aí você escaneia o QR Code. Eu não li o briefing, você mas não, eu vi essa coisa. Antes de saber o briefing. É, você escaneia o QR Code e paga com o seu PicPay. É incrível, cara. Sem cartão. Era. Com um celular. É chega de cacá. Não, você sério. Entendeu? Olha só, rapidão. Eu vi, eu fiquei realmente impressionado com isso. É muito maneiro. Assim, várias paradas. A gente já fala de PicPay aqui há um tempo, né? Sim, muito tempo. E a gente tá acompanhando o progresso dessa startup, cara. É incrível, cara. Como eles cresceram, cara. É muito maneiro. E a vantagem é que é só facilidade pra gente. Sim. O crescimento deles é mais facilidade pra gente. Olha só. Lembrando, como é que é? Você fala assim, quero pagar com o PicPay na máquina Cielo. Você fala que você quer pagar com QR Code. Isso. Ou com QR Code. Você fala assim, quero pagar com o celular. Se você faz o Speak English, você fala QR Code. Aí na maquininha, o lojista vai digitar o valor, vai escolher a opção receber via cartão e vai apertar o botão verde. E aí no seu PicPay, você abre o leitor de QR Code e escaneia o código que vai estar na tela da maquininha. Caraca, cara. É inacreditável. Isso é o futuro. E aí você paga. É isso. Cara, é incrível. Isso, incrível, cara. Então, lembrando que você ou vai pagar com o saldo que vai estar já no aplicativo, você pode ter um saldo. Sim, sim. De grana. Referências que você fez, exato, que fez pra você. Exatamente. Ou, se você não tiver saldo, ou o saldo que não cubra a compra, ele cobra o resto no cartão de crédito que você vai ter cadastrado. Excelente. Lá. Excelente. Então, cara. Excelente. Inacreditável, né? Muito mais locais e opções pra pagar com mais praticidade usando o seu PicPay, rapaz. Baixa agora, tem link no post. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 23 minutos e 13 terabytes de filmagem. Olha só, quero lembrar que você também pode estar escutando, poderia estar ou já está escutando esse Nerdcast no Spotify, Azaghal! É a grande realidade de hoje em dia. É, caraca, olha, depois de muito tempo a galera pedindo em peso, o Nerdcast, o maior podcast do Brasil, está no Spotify, cara. E agora nós estamos nas ruas. É, cara. A gente está em tudo que é lugar agora. Tem uma campanha de sertanejo por aí. Cara, muito bom. Aí tem uma campanha, se você ainda não viu, lá na linha 4 do metrô de São Paulo, em alguns pontos de ônibus e tal, tem lá a campanha. Alguns não. Vários. Vários, vários. Espalhado pela cidade de São Paulo inteira. A nossa cara lá. A maior estação de metrô do Brasil, amigo. É, com o maior fluxo. Olha só, a galera já mandou foto, já filmou. Valeu, galera. Mandem mais. Mandem mais. Se você vê, manda. Então faz parte dessa campanha. Muito maneiro. O Spotify chamou a gente pra tirar foto e falou assim, vamos transformar vocês em rockstars. E aí bota um figurino, rockstar e tal. E aí todo mundo tá falando que a gente parece todo duplo sertanejo. Todo mundo não, só. Tô, cara. Mó galera. Mesmo. Mas o sertanejo. O rockstar brasileiro. Dupla sertaneja, Azaghal, já foi dessa. Mas tá muito maneiro, cara. Pô, é muito legal. Meu pai ficou maluco. Meu pai... Não, porque, né, pai só acredita nessas paradas que tá... Quando tá no mundo real. Exato, mundo real, exatamente. O negócio de internet é muito virtual. Mas, cara, é muito maneiro. Você pode escutar o Nerdcast agora no Spotify. Pode fazer sua playlist, pode fazer o download lá. Pode escolher seus favoritos. E lembrando, escutar podcasts no Spotify é de graça. Sim, é porque tem Nerdcast lá agora, mas tem uma cacetada de outros podcasts. Exatamente, não é nenhum serviço. Nacionais e internacionais. É, exatamente. Então, ó, não é nenhum serviço pago, não. Você pode escutar de graça, normalmente. Inclusive, quero recomendar podcasts amigos que estão lá, como o GugaCast, Azaghal. Seu Gugu. Seu Gugu tá lá. É rei do Spotify também. Tem o Naruhodo também. Naruhodo, cara, olha, você que gostou do Nerdcast sobre sono, com o Altair, a gente gravou alguns, né, já com ele. O Altair faz parte do Naruhodo. É isso. Ele e o Kim Fujioka, o marido da Leila. Vale a pena você escutar. Já vai criando a sua carteira de podcast lá, junto com o Nerdcast playlist no Spotify. Playlist chama, cara. Carteira de podcast é playlist. Deus. Tô velho. Tem um monte de podcast legal pra você escutar lá. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue no Cacete de Agulha, como Sérgio Luiz Cirilo, Leandro de Moraes, Denis Ribeiro, Gabriel Bortoli, Lucimara Anselmo, Rair Lopes, Joyce e Daniela dos Anjos, Daniel Hibner, João Vitor da Silva, João Emanuel dos Santos, Luiz Gustavo Andreeta, Eduardo Henrique e Igor Dalossi. Galera, doar sangue é salvar vidas. Doe sangue sempre que possível, cara. Muito bom. Temos o pessoal do Escapo Solidário, a Lucimar Anselmo, a Melissa Wolf, com dois Fs, a Lívia Prestes e o Rodrigo Nunes. Olha aí, muito bom. Arte dos fãs, Azaghal. Temos uma Ozoba. Olha aí. Pelo Mauro Costa. Muito é maneiríssima. Ela, em vez de ter o um nariz granada, ela tem um brinco granada. É, exatamente. Ficou maneiro, animal, ficou maneiro. Né? Temos o Ozob por Gabriel Bastos. Muito bom. Um Ozob meio crusty. Meio crusty, exatamente. Um Nialatotep. versus Dom Azaghal por Matheus Araújo. Ficou muito maneiro, a visão do Nier Latotep. Ficou muito. É o Nier Latotep Jesus naquela visão. Ele tá com as estigmatas aqui. Exatamente, muito maneiro, cara. Tem link aí no post para você ver mais artes dos fãs. Muito obrigado. Felipe Almeida, 31 anos, motion designer e UI artist, Vancouver, Canadá. Esse não é meu primeiro e-mail. Moro em Vancouver e utilizo semanalmente a maioria dos meios de transporte disponíveis aqui. Rico. Rico? Cara, Vancouver? Tá. Caríssimo. Vancouver é realmente tudo. É muito caro mesmo. Mas, ele tá falando sobre o último, né? Esquece, sobre o futuro da mobilidade urbana. Vancouver é um lugar que incentiva bastante a prática de esportes e, por isso, tem bastante espaço para bicicletas, como ciclovias e sinalizações para bicicletas nas ruas. Além disso, existe um metrô, o chamado SkyTrain, que cobre toda Vancouver. O sistema de ônibus, na maioria das regiões, é bem eficiente e, nas principais vias, temos os ônibus elétricos, que, sim, às vezes o motorista precisa parar para reajustar o contato com os fios. Caraca! Como aqui não existe Uber, o governo de British Columbia decidiu utilizar carros compartilhados como transporte alternativo. Não existe Uber em Vancouver, caraca! Existem três serviços. O mais famoso é o chamado Evo. Você encontra o carro nas ruas, desbloqueia com o aplicativo, dirige até o ponto que quiser, estaciona o carro e termina a viagem também pelo aplicativo. O valor é cobrado por minuto ou hora. Como o serviço funciona em toda Vancouver, você pode pegar e deixar o carro em qualquer via em que o veículo normal possa ser estacionado. Aliás, agora não é só num lugar específico. Excelente. Você não tem a last mile. Você vai de carro. Sim. Você só não pode parar na tua garagem. Sim, é muito escroto. Tem que deixar na rua. Mesmo com todo o serviço, o trânsito ainda é recorrente e a cultura norte-americana de ter vários carros e carros grandes existe. Mas ainda é muito tranquilo se locomover por aqui. Abraço pra todo mundo. Olha aí. Tá relato certo. De Vancouver. Tá certo. Marcelo Silveira, 24 anos, assistente de farmácia e estudante de direito, Niterói, Rio de Janeiro. Não é meu primeiro e-mail. Eu acho que eu vou acabar com isso. Não existe mais. Mas cada dia é uma coisa. Agora quem mandar, eu vou, né? Quem mandar isso, a gente não lê. Cara, isso é muito escroto. Porque agora eles já aprenderam. Entendeu? Agora você aprenderam. Você tá transformando os ouvintes em joguetes. Não, cara. Tô fazendo um exercício mental pra eles. Tá bom. Então agora não vale mais ler. Bom dia, boa tarde, boa noite. Direto ao assunto. Já não foi, né? É verdade. No Nerdcast sobre mobilidade urbana, vocês dão várias sugestões sobre como ajudar com o trânsito. Mas a solução que, ao meu ver, melhor soluciona... Solução que melhor soluciona... Uhum. A situação não foi mencionada ou foi cortada na edição. Que é, simplesmente, diminuir a necessidade de trânsito. Explico. Já ouvi isso, Vavá. Há um estilo arquitetônico que, em um prédio, dispõe de uma base larga, geralmente os 5 primeiros andares, com uma torre mais fina, concêntrica, com a base larga. É uma base larga, uma torre, uma antena, isso. Tipicamente, esses prédios dispõem de lojas na base e escritórios na torre. No entanto, se pensarmos em otimizar os espaços, poderia se dedicar a base para salas comerciais, escritórios e a torre para apartamentos residenciais, podendo assim trabalhar, ir ao mercado, ir ao cinema, etc., sem sair do edifício. Tem um negócio desse, né? No Super Building, sei lá como é que chama. Tudo dentro do prédio. Sim, sim. Os velhos arcólogos do Sin City. Embora não seja recomendável que alguém passe toda a vida em uma única estrutura, a solução por si teria o potencial de eliminar tráfego advindo da jornada de trabalho e outras pequenas jornadas diárias. Eu acho bizarro. Você viver num microverso, assim. Viver respirando o mesmo ar-condicionado a semana inteira? É isso aí. Claro que a adoção dessa solução não impede a adoção de outros planos em simultâneo. Outra questão aqui é que pra você adotar esse tipo de solução, você tem que começar do zero. Tem que Dubai. Dubai, exatamente. Você conhece? Você tem que começar a cidade do zero. Tem que demolir inteira. Né? Pegar São Paulo, demolir São Paulo inteiro, fazer tudo em Alphaville. Agora todo mundo é Alphaville. Sabe? Exatamente. Diego Garcia, 30 anos. Product Owner Senior. Supply Chain Management. Graduado em produção multimídia, atualmente cursando MBA em Data Science. Big Data. São Paulo, SP. Eu já vi que ia vir Vancouver também. Cara, é tudo Product Owner Senior. O que, que é um Product Owner Senior? Ai, sei lá, cara. Ele é dono isso. De produtos? Ó, esse não é o meu primeiro e-mail. Esse não pode ler. Não, mas eu não sabia. A nova regra. Você mudou agora. Tem que esperar pro próximo. Mas e a minha transigência? Onde fica? Não, né? Esquece sobre o futuro da mobilidade. Falou-se muito em relação às restrições para a mobilidade. Porém, quase sempre em que os órgãos reguladores aplicam alguma dessas restrições, surge o efeito cobra, que não tem nada a ver com o Stallone. Esse termo, efeito cobra, origina-se de um episódio ocorrido na Índia, no período em que o governo britânico estava preocupado com o número de cobras venenosas na antiga capital, Delhi. O governo ofereceu uma recompensa para cada cobra que fosse morta. Inicialmente, essa estratégia teve sucesso, com um grande número de cobras sendo mortas devido à recompensa. Entretanto, eventualmente, alguns empreendedores começaram a procriar cobras. Ah, mas é claro. Quando o governo... Caraca, que é um ser humano. É isso aí. Quando o governo percebeu, o programa de recompensas foi desfeito, então os criadores de cobras soltaram suas cobras na rua, já que não valiam mais nada. Como resultado, a população de cobras aumentou ainda mais. Ou seja... Bota entre aspas aqui. A solução, aparentemente, para o problema tornou a situação ainda pior. Como mencionado em relação ao rodízio de carros em São Paulo. A utilização de aplicativos de compartilhamento de veículos está auxiliando na redução da frota de veículos particulares, porém, em breve teremos efeito cobra sendo percebido no trânsito mundial, pois devido à precariedade do transporte público, cada vez mais a população deixa de utilizá-lo, dando preferência aos aplicativos. Sendo assim, as empresas administradoras irão sentir a redução no faturamento. O governo, entendendo que não é necessário mais investimentos, irá destinar a verba a outros setores e pense sim como é que vai ficar essa treta. Em tempo de vida, baseado em análise de dados demográficos e experiências pessoais, tive uma percepção de como a resolução pode ser feita de uma maneira mais orgânica e segue abaixo enumerado alguns pontos da discussão. Tal como na China, os bairros precisam ser organizados com seu próprio centro comercial, com infraestrutura de shopping, supermercados, empresas, hospitais, escolas, etc. Isso evita o deslocamento entre bairros. Isso é verdade. Muitas cidades já são planejadas, cidades estão crescendo agora, são planejadas dessa forma, né? Com todo o centro comercial, toda a vida comercial em volta, inclusive escolas públicas, né? Sendo setorizadas, você tem que botar seu filho na escola daquele setor, justamente para você manter os bairros dentro dos bairros. E outro ponto, como mencionado pelo Azaghal, as empresas que não fazem atendimento ao público e não precisam trabalhar em horário comercial e não precisariam ser posicionadas em grandes centros, geralmente apenas por status, nosso escritório é na Berrini. Por quê? Um exemplo é a própria empresa em que trabalho, que fica numa avenida paralela à Avenida Paulista, sendo que é uma empresa de desenvolvimento de software, que poderia muito bem ter apenas um escritório comercial, alocando todo o seu desenvolvimento em algum ponto estratégico de deslocamento, próximas vias de metrô. É isso que o Google faz, né? Estações de ônibus. Escritório comercial em São Paulo, TI em BH. Bom, longe da muvuca que é a Avenida Paulista. Tem que contar no overprice, que é alimentação e tudo relacionado ao consumo e serviços nessa região de São Paulo. E outra, morar próximo ao trabalho. Em São Paulo estão surgindo cada vez mais prédios em que metade são escritórios e outra metade um condomínio residencial, com exclusividade de locação para quem trabalha no escritório do mesmo prédio. Calcula o preço. Aí, calcula o preço. São Paulo, kitnet. Nossa, esse é o problema. Pra tu pagar essa economia aí de trânsito, amigo. Puta que pariu. Meu amigo, preço... Time is money. Easy money. Money, money, money. Que é isso? Sei lá, tô fazendo referência pra gente pontuar o final da leitura de e-mail. Filmmakers são tarados por equipamentos e sherpas digitais. Sherpas digitais. É uma belíssima definição, realmente. Porque estão sempre comprando tudo do bom e do melhor, da última, tem que ser o último modelo, tem que ser com acessórios malucos. Uh-huh. E pesa, amigo. Pesa. Cara. Toda vez que vem, a gente já fez job com a Amanda e com o Lucas, nunca fez com o Américo, né? A gente conhece o Américo por outros meios. Uh-huh. Mas é sempre assim, vai fazer um job, a Amanda faz mala sob medida pra botar as coisas dela. É sinistro. Eu sou tarada por malinhas. Ai, meu Deus. Como eu gosto dessas coisas. O pensamento é sempre assim, ó, alimento meu filho durante o ano ou compro uma lente nova? É bem isso, né? É incrível, não. E acho que você começa realmente falando sobre equipamento, porque É, o filmmaker é um cara que normalmente vai... Ele vai precisar ter um grau de investimento. Por mais que ele possa alugar coisa quando ele faz, né, jobs, etc. Ah, o cliente vai... Ó, vou ter que alugar equipamento e tal, não sei o quê. Ele precisa de um equipamento próprio pra poder trabalhar, pra fazer experimento, pra poder fazer seu próprio portfólio, seu reel, essas coisas, pra fazer os seus jobs que são mais baratos. É, um job mais basicão, né? Exato. Você já tem o equipamento. Mas o lance do equipamento, da gente ter o próprio equipamento, é uma vantagem... É de você pegar o job no momento que... Ah, você tá livre hoje, você tá livre amanhã, você já pega suas coisas e já vai fazer. Como foi quando eu conheci o Dave, né? O Fernando, lá do Bradesco, me ligou pra gravar eles e, tipo, no mesmo dia, praticamente, como eu já tenho o equipamento e eu tava com o dia livre, eu fui e gravei. E a gente tem essa recorrente, né? De pegar coisas urgentes e a gente tá preparado. É, eu acho que isso também, inclusive, é um reflexo da geração de filmmakers que nós somos, né? Porque, gente, as horas só existiam as gigantescas e as muito grandes, né? E a galera da nossa idade que queria produzir, muitas vezes tinha que trabalhar pra esses big players aí do mercado. Então, quando os equipamentos começaram a se baratear, mesmo sendo caros ainda hoje, fez com que a gente pudesse comprar as coisas, pudesse produzir, que assim se criasse um mercado intermediário, que é o que hoje mais se produz, na verdade, né? Então, mas o que desperta essa paixão do filmmaker? Essa coisa de eu quero uma câmera na mão. O filmmaker, fotógrafo, né? A gente tá falando a mesma coisa ou não necessariamente? Não sei, o Lucas acho que também. É, o Américo também trabalha com áudio, né? Sim. É, estamos falando de audiovisual, não só de vídeo, né? Exatamente. É, a gente pode considerar que, assim, a obra audiovisual, ela é a obra que estimula a audiovisual ao mesmo tempo, né? Só que pra isso acontecer, você trabalha com infinidade de profissionais. Desde arte, ilustrador, animador, programador, no caso dos games. Então, acho que a gente vai acabar esbarrando em todas essas funções aí durante o papo. No meu caso, eu sou fotógrafo, eu trabalho com design também, né? Foi minha primeira profissão, mas hoje eu trabalho com fotografia e vídeo. Eu acho que é mais ou menos as mesmas situações, as mesmas coisas, né? Então a gente pode acabar esbarrando nisso daí. É, um bom filmmaker é aquele que sabe um pouquinho de tudo, né? Ele sabe um pouquinho de tudo, mas faz uma coisa muito bem. No Brasil, isso é bem característico, né? Assim, na maioria das profissões você não é uma coisa só, né? Você sempre... Por exemplo, quando a gente trabalha com a Amanda, principalmente, que a gente trabalha muito com ela, ela manda muito na luz, né? Assim, é um puta diferencial que eu considero da Amanda, é a luz, sabe? Ela, é tanto que às vezes eu fico até nervoso. Quando eu sei que eu não tenho muito tempo, falo, ó, vai ser só um fundo preto que não precisa iluminar. Aí inventou uma porrada de luz vermelha e criou um problema que jogou nossa barra lá pra cima e a gente não consegue mais fazer de outro jeito. Meu Deus, eu sou fotógrafa. Comecei como fotógrafa, não tem como tirar isso de mim, a direção de fotografia. Mas então, essa é a área que eu mais que é a minha especialidade, assim. Mas eu também manjo um pouquinho de edição, manjo um pouquinho de áudio, até manjo um pouquinho de produção, que a gente tem que saber se virar, né, no caos, assim, a gente... É, porque os clientes, eles não têm grana, essa é a realidade. Nenhum cliente tem grana. Essa é. Nem tempo, né? nem tempo, nem grana, pode escrever. Tem até aquele gráfico clássico que é o tempo, qualidade e dinheiro, né? Você tem que sempre colher dois, né? Os três você não consegue. Exatamente. É, na real, a gente sempre manda o orçamento ideal, sabendo que vai fechar o possível, que você já pensou com choro e com todo o desconto que o seu cliente vai pedir, né? A real é essa. Mas assim, nem todo fotógrafo é um filmmaker, ou trabalha com audiovisual e tal, mas todo filmmaker é um fotógrafo ou também não necessariamente? Não necessariamente. Eu acho que tem casos como o meu, que tipo, fotógrafos que com essa onda lá da DSLR começaram a aprender a gravar, né? Também tem os caras que começaram a gravar desde o começo, desde os velhos de guerra que já trabalhavam na TV, no cinema, e começaram a vir nessa onda mais YouTube, internet, e eu acho que tá misturado aí o negócio. Eu acho que esse turning point aconteceu, foi a minha história, né? Eu acredito que com outras pessoas que estão ouvindo também. Ali por 2009, 2010, que chegou uma câmera híbrida, né? Que é a Canon 5D Mark II. E quem era fotógrafo na época, no meu caso, você começou a ter contato ao vídeo, porque era praticamente a mesma câmera. E outra coisa é que essa câmera, ela trouxe o lance de trabalhar com a ótica, né? Que saía um pouco das câmeras que a gente tinha em casa de VHS ou as câmeras de TV. E você conseguia chegar com um look mais cinematográfico. Tanto é que essa câmera foi usada em vários filmes. Até rolou um buzz na época que o seriado House, eles usaram em um episódio. Velozes e Furiosos também, né? É, e era como é uma câmera pequena e barata, você conseguia destruir ela pra fazer alguma cena de ação, alguma coisa assim, ou em colocar em lugares que não caberia uma câmera normal. E a minha transição foi essa. Eu já trabalhava com fotografia, conheci através dessa câmera o vídeo, apliquei as técnicas fotográficas no vídeo, e aí depois eu fui estudar, né? Mas muita gente dessa época fez da mesma forma que eu fiz. Isso é interessante porque realmente, nesse período que você citou, você tinha, em termos de vídeo principalmente, né? Você tinha super câmeras, que eram caríssimas, né? Elas tinham que ser de uma emissora, de um estúdio, né? Não era um material que você comprava pra ter em casa. Ou você tinha câmeras ruins, né? Câmeras amadoras mesmo, né? Você não tinha uma interseção. Hoje em dia existe uma interseção infinita, inclusive, né? Que se confunde. Mas é muito mais acessível. Hoje em dia é muito mais fácil alguém arriscar e experimentar com uma qualidade boa do que era na minha época, por exemplo, quando eu fazia filme de playground com meus amigos, que a gente só tinha uma câmera VHS que editava com dois videocassetes, sabe? Porque era o que era possível se ter, sabe? Hoje em dia, cara, qualquer câmera de mil real, até menos, né? Mil dólar é uma câmera cara. Dependendo de quanto é o dólar, pode estar R$5.000 ou R$3.000, a gente não sabe. Mas você consegue uma câmera razoável que troque de lente e que te dê versatilidade por um preço acessível. Não tô dizendo que é barato, mas é um preço acessível. Não, sem dúvida. E a minha origem foi um pouco diferente, né, da dos dois. Assim, eu conheci a Amandinha como apresentador. Ela era fotógrafa, na verdade cinegrafista ali, ela já tava com o pezinho, né, como filmmaker e tal. E a minha origem foi bem diferente disso, assim, porque eu como ator, eu dos meus 15 até os 20 anos de idade, eu fiz mais de 150 filmes publicitários como ator, sendo o garoto propaganda da Coca-Cola, de todas essas marcas jovens, aí, de telefonia. Você tá de sacanagem. Ele é a vozinha da Fanta, faz a vozinha da Fanta aí. Aquele momento em que sua mãe posta uma foto sua de peladinho na banheira. Acho que era isso. Caraca, cara! Ai, eu não acredito. Que maravilhoso. É confundível a voz do Américo. Quando eu escuto, eu tô assistindo TV assim, eu escuto, eu falo, nossa, meio HD ali, caralho. Mas você faz até hoje? Faço até hoje. Daí, a minha origem foi essa, sendo talento desses big comerciais de TV. E foi uma escola muito boa pra mim, porque eu trabalhei com muitos diretores diferentes. Cada filminho de 30 segundos, eu tinha que ser um personagem diferente. Eu era o cara engraçado do refrigerante, eu era o personagem do Dia dos Namorados, do Sonho de Valsa, enfim. E eu tive muita experiência, né, desses sets gigantescos. E o que eu via é que, justamente, se eu quisesse ser um diretor de fotografia, eu ia ter que demorar uns 40 anos pra poder chegar naquela coisa. Pois é. Não tinha molecada operando câmera, sendo assistente. Era uma coisa que, realmente, você precisava de muito tempo trabalhando como terceiro assistente pra virar um segundo, pra virar um primeiro, pra poder receber aquele status de operar uma câmera da Arri de $1 milhão de filme e enfim, poder dar o rec e queimar negativo, de fato. Porque a publicidade, pra ter aquele look mais de cinema que o Luquinhas estava falando, que uma câmera, né, em 2008 de 5K doll trazia, pra você ter esse look cinematográfico, era só com câmera de cinema queimando película em produções de milhões de reais mesmo, assim. Aí vem uma câmera com uma lente intercambiável e você fala assim, nossa, que dá aquele desfoque, né, 1.2, 2.8, assim, a galera já fala, o que é acontecendo? Exatamente. Não tá mais com aquele look de broadcast? O que é isso? E aí a gente viu os nossos amigos que estavam na faculdade de cinema ou de rádio e TV, que antes se juntavam em 3, 4 pra abrir uma produtora, cada um vendia o seu carro e comprava uma câmera bosta com sensor pequeno e fita HDV, a gente viu a galera conseguindo não precisar vender os seus carros, talvez sua bicicleta fixa, e comprando uma lente legal, uma câmera legal, algumas lentes e já abrindo as suas produtoras. Então eu acho que o termo filmmaker, assim, eu acho que ele veio muito nessa época, porque assim como o Luquinhas e a Amanda, que eram do Steel, que faziam fotos e que começaram a contar histórias em movimento, você teve muita gente que começou a, de fato, comprar essas câmeras ou ter acesso, seja alugadas, emprestadas e tal, e assim conseguir produzir com um look mais cinematográfico, e isso é maravilhoso. Uhum. E é curioso, assim, porque o filmmaker na gringa é o cineasta, né, mas no nosso caso eu acho que tem uma identidade muito brasileira, que é o lance de você se resolver sozinho, né, isso é muito Brasil. Eu até ouvi entrevista de diretores que vão para os Estados Unidos ou para outros países gravar, e eles querem, às vezes, pegar alguma com a luz ou pegar a câmera e tal, e é mais burocrático, tem um processo, tem gente pra fazer aquilo, e a gente aqui, a gente é mais, vamos resolver, e, assim, eu tô contando a realidade mais do filmmaker, né, se for entrar num set de cinema mesmo, de publicidade, que tem a hierarquia certinho. Não, a gente quer falar aqui desse esquema que é o que eu acho que é hoje o mais acessível, que tem muita gente que tá ouvindo a gente, se interessa, sabe, quer entender essa realidade de vocês, sabe, de filmmaker, né. Então a gente leva a câmera, já leva um lapelinha, já liga na própria câmera, tem um LEDzinho já que faz a luz, então você acaba sozinho sendo o one man army, né, você consegue resolver uma produçãozinha ali simples, praticamente sozinho, né. Isso é bom, porque a gente consegue fazer mais tipos de trabalho e ficou mais acessível, só que é ruim porque aumentou a quantidade de trabalhos ruins, né. Não, sem dúvida, Luquinhas, e até complementando o que você tá falando, fazendo. Isso se a gente pensar na fase da captação, né? Que hoje em dia uma pessoa só, como você falou, um filmmaker, ele tem que dar conta do áudio, da fotografia, né? Da iluminação ali, do movimento de câmera. O cara faz tudo sozinho. E muitas vezes, antes disso, ele ainda roteirizou com o cliente, pegou o briefing, combinou que vai ser gravado, produziu a locação onde vai ser e depois ainda vai editar, fazer a cor, subir, colocar tag no YouTube, ou seja, uhum. É uma produção que realmente a gente tem que cruzar e fazer o gol de cabeça, literalmente. É produção, é financeiro, é audiovisual, ainda... é tudo aqui no filme. Aí tem que cobrar o cliente que atrasou o pagamento, vai tudo. É, quando o Azaghal falou no começo do vídeo que ele tinha uma frase pra definir, ele falou que somos tarados por equipamentos, eu ia falar que nós, na verdade, somos profissionais que temos cachês a receber em 30, 60, 90 e até inacreditáveis 120 dias das empresas. Cerveja. Quem já trabalhou com cerveja é sempre 120. Eu quero fazer um elogio aqui que os trabalhos que eu fiz com o Alexandre e com o Azaghal, aí eles pagaram certinho. Olha isso. Dois dias depois, hein? Olha aí. Isso é raro, hein? Isso é bem raro. A gente já trabalhou com 365, rapaz. Pois é. Se viesse os juros, né, do 365, porra. Tá bom. Não, mas é engraçado, porque o Jovem Nerd já teve por vários estágios, né? Então, por exemplo, a gente já trabalhou com o Guilherme Briggs, e ele já fez muita coisa pra gente de graça. É, assim como o Gaveta já editou pra gente de graça e tal. Só que hoje a gente chegou num momento em que, ainda bem, estamos com uma empresa bem estruturada, então a gente pode pagar o Briggs quando ele faz uma locução pra gente, a gente tem o Gaveta contratado, e assim, a gente entende como é ruim, porque o trabalho de vocês é técnico em saber operar a câmera e mexer com luz e tudo mais, mas é um trabalho artístico também. Tem toda uma visão que vocês estão imprimindo naquilo que vocês estão produzindo, né? A gente trabalha com vocês principalmente porque a gente gosta da visão artística que vocês têm do que a gente quer apresentar. Exato. E o artista, ele é muito pouco valorizado no Brasil, né? Tudo no artista tem que ser faz aí na amizade e tal. Então a gente chora. Com o preço a gente chora. Uhum. É uma realidade. Uhum. Mas quando a gente fecha o valor, a gente executa o job, a gente quer pagar logo porque a gente sabe que é um problema, na real, sabe? Sim, sim, com certeza. E o artista, além dele não ser valorizado, assim, ele também, em contrapartida, ele é apaixonado pelo que ele faz. Sim. E aí, às vezes, ele não sabe resolver a parte do business. Negociar, verdade, o preço. Às vezes, fecha o preço ridículo, depois fica se lamuriando o job inteiro porque não era isso que ele queria. A gente conhece um artista que não é do audiovisual. Não vou falar o ramo dele, que senão vão explorar ele ao máximo. Mas o cara, ele é fenomenal no que ele faz. E ele, uhum, é tão apaixonado que se o cliente não topa o valor, ele acaba fazendo de graça, só pra fazer. É o nível de paixão dele, sabe? É, não deveria fazer. Porque ele quer muito fazer aquilo, mas aquilo, pra acontecer, está atrelado àquele cliente, ele não pode fazer sozinho. E acaba que a paixão do cara é tão intensa que ela passa por cima do lado financeiro e ele faz. Cara, eu sou um pouco assim também. Às vezes eu vou pra uns jobs que falo assim, tem pouca verba, mas não interessa. Eu quero fazer acontecer, vou levar do meu e vou fazer ficar bonito e, tipo, não saio daqui enquanto não tem uma assinatura, sabe? Eu já me ferrei muito em job e eu criei uma regra que é o seguinte, eu preciso de 3 quesitos, eu preciso que um deles, pelo menos, se enquadre. Então eu preciso ou ganhar muita grana, ou eu preciso ter reconhecimento, ou eu preciso ter realização. Se eu conseguir um desses quesitos na hora de escolher o trabalho, eu pego ele. É, então, claro, foi o meio mais pragmático que eu criei, assim, pra poder não me ferrar tanto como eu já me ferrei nessa de paixão, não, vou fazer, acredito e tal. Às vezes o cliente tá em outra vibe, só quer te explorar mesmo, e aí você se ferrou, né? Tem. Ah, vou pôr seu nome no meu site, você vai ser bem reconhecido depois disso. Vou te pagar com visualizações. É, exato. Pra ser filmmaker, tem que ser autoritário e mandão que nem a Amanda? Olha aí, hein? Olha aí, não vou fazer. Ale, eu não vou fazer câmera na mão. Não adianta. Amanda, se precisar, ela para o trânsito da Paulista, mano. É incrível. Amanda é incrível. Isso que a Azaghal falou não foi a crítica, não. Foi um elogio. Amanda é safa, ela faz o que precisa fazer pra conseguir o shot, cara, é impressionante. Isso é uma parada, assim, e eu queria que você explicasse um pouco a sua experiência disso, porque a gente já viu muito você chegar e falar assim, cara, você pode descer daí, não sei o quê, ô, cuidado aí, tipo, você realmente dirigindo pessoas que não tem nada a ver até com a coisa, sabe? Eu posso contar uma história muito engraçada, mas da área de TV. Eu tava lá gravando um programa de reality show de ricas mulheres, quem pegou já sabe qual que é. Eu falei o contrário. Uhum. Tava lá gravando, era uma festa de aniversário de uma das ricas, né? Ela tava num num apartamento super, hiper, mega, maravilhoso, assim, de frente pra Copacabana. Ai, que babado. É. Ai, que babado, que menino. Loucura. Só tem uma, eu sei quem é, já falou onde é o apartamento, já sabe quem é. Ela fala, ai, que loucura, ai, que babado. Daí eu tava lá, gravando, correndo atrás dela, aniversário dela. E na TV a gente tem o esquema broadcast, né, que tem um operador de áudio que fica, assim, por cima da gente e correndo, e tipo, a Rica correndo, passando entre as pessoas, e eu correndo atrás dela, tinha reality show, tem que gravar tudo. Rapidão, o operador de áudio, ele com um microfone boom, aquele... Sim, ele fica com boom. Como é que é? Pra quem não conhece, pra quem é totalmente leigo. Aquela vara que tem um microfoninho que liga direto na câmera com cabo. Ah, e tá. Às vezes o lapela pra fazer a redundância. E o lapela também pra poder garantir, né, dois áudios. Um pega ambiente, um pega direto na pessoa. Certo. Bom, enfim, a Rica tava lá, correndo, falando com todo mundo, maluca. E daí, a gente parou uma pessoa na minha frente e ela não saía de jeito nenhum e ela já... E a outra Rica já tava lá na frente, não conseguia pegar ela mais. De repente, eu peguei essa pessoa que tava na minha frente, empurrei e falei, mano, sai daqui, mano, você tá atrapalhando. Empurrei assim, ela falou, sai daqui. Aí, tipo, consegui gravar ela, terminei a gravação e o operador de áudio dando muita risada em cima de mim, assim, chorando de rir. Falei assim, o que aconteceu? Ele falou, Amanda, você acabou de empurrar o Bonnie. Você nunca mais vai trabalhar na Globo. Mas se bem que ele olhou pra você e falou, essa menina aí é foda. Caraca, mas pô, de todas as pessoas, o Bonnie deveria entender o que tava acontecendo ali. Ele tava curtindo pra caramba o negócio. Não, então, eu vou te contar uma história também. Uma vez eu tava no aeroporto do Rio, na fila pra entrar lá no avião, já tava começando o embarque. E aí, tinha uma galera de audiovisual fazendo os takes de uma loja ali do aeroporto. Só que não tinha nem apresentador, nem micro... Eles só estavam meio que filmando, sabe? Fazendo, não sei, footage. Insert, fazendo footage da loja e tal. Aí o cara começou a pedir pra nossa fila inteira sair. Sabe? É? Porque a fila se fez, a fila pro embarque meio que cruzou entre eles e a loja. Aí o cara, caralho, maluco, o cara... E aí o cara começou a falar, galera, será que eu podia pedir pra vocês pra chegar aqui a fila pra cá e tal, não sei o que, que a gente precisa filmar. Chegou na minha direção, falou, ô, querido, você pode, tipo assim, eu tava no meio da fila, não tava nem no final, sabe? Será que você pode chegar pra cá e tal? Eu falei assim, cara, fala aí com a galera, porque se eu sair aqui, eu vou perder meu lugar na fila. Todo mundo tem que sair junto. Aí o cara ficou, ai meu Deus, ninguém tá saindo e tal, não sei o que. Aí eu pensei duas coisas. Primeiro, se fosse a Amanda, já tava todo mundo no chão. O cara não tava sabendo fazer a parada do jeito que a Amanda faz. Mão na cabeça. E dois, porra, espera dois minutos que vai todo mundo entrar, entendeu? E aí vai sumir a fila, né? A galera já tava entrando. Mas é, mas ele não conseguiu, ele ficou lá fazendo outra coisa e tal. Eu falei, a Amanda teria conseguido. Compadeço, tadinho. É. Você sabe exatamente qual é a situação. Né? Nossa, é sempre. O nosso trabalho é, muitas vezes é isso, né? Você tem que saber a hora exata de ser mais enfático e a hora de ser doce, assim. É. Porque é muito da sensibilidade você sentir a situação e as pessoas envolvidas. Eu falo até principalmente porque eu acabo dirigindo muita coisa e pra mim dirigir não atores é uma das coisas mais difíceis que tem. Uhum. Então hoje em dia isso tá muito na moda, né? Então alguma pessoa fica famosa por algum motivo ou você tem que trabalhar com algum influenciador e tal. Quem? Não sei quem. Não, e aí você tem que dirigir essa pessoa ali e algumas pessoas funcionam melhor você sendo enfático, quando, principalmente quando é molecada, é adolescente ou influências muito novas, assim, você precisa ser mais enfático. Mas algumas outras pessoas você tem que ter a sensibilidade de saber a hora de ser doce, de conseguir conduzir, porque o importante é você conseguir fazer a cena acontecer, né? O cara chegou ali, fez o jeito errado, vocês não saíram, ele teve que mudar os planos da filmagem, né? Então, assim, realmente é um desafio. Sabe o que é foda? Às vezes você tem que gritar, parece que tá sendo muito bravo, né? Aí, tá porque vendo? As coisas estão muito longe, ainda mais eu que amo a 70-200, eu pego um recuo gigante assim, pra poder usar essa lente. Aí a pessoa tá do outro lado e fala assim, como você fica mais pra cá? Vai se estressando tanto que a pessoa acha que você tá puta, mas na real você só quer que ela vá mais pra direita. Mas teve alguma vez que vocês falaram assim, caralho, pô, acho que eu exagerei, o cara não entendeu, o cara achou que eu tava puta, sei lá, fui demais. Eu lembro que o primeiro videoclipe que eu dirigi, assim, foi, na verdade, acho que o meu primeiro trabalho de diretor, que teve uma equipe envolvida, que não foi esse esquema que a gente mesmo, né, produz, filma, edita, troca leite, faz tudo. E aí foi muito naquela coisa de galera trabalhando no amor e muita gente ajudando e tal. E eu lembro que tinha um moleque que tava querendo começar e ele foi meio que pra ser o produtor, o ajudante, assim, geral da parada. E eu precisei que ele saísse do set pra comprar um baralho e umas coisas lá, porque era um videoclipe. Até depois a galera procura aí no YouTube, chama Time is Money. É uma banda jogando, assim, tá tendo uma festa e a banda é convidada pra ser a banda que vai animar a festa. E tem uma galera da pesada sentada, assim, tá o Bortolotto, Clemente Nascimento, dos Inocentes e tal. E aí tá uma velha guarda jogando ali e tal. E a banda tá só tipo a banda de baile lá. E aí eu precisava que o cara caçar isso pra comprar, porque a gente montou um cassino meio ilegal, assim, que era o, tipo, Clemente era o bicheiro, o dono da parada toda, ganhando dinheiro explorando o jogo ilegalmente. E aí faltaram os baralhos e tal, o cara teve que sair pra comprar. E aí tinha tanta coisa na minha cabeça, tantas pessoas falando ao mesmo tempo, que a hora que ele chegou, ele fez uma pergunta meio idiota, assim, tipo, cara, e o baralho eu ponho aonde, sabe? E o bambu? Exatamente, eu não lembro exatamente a pergunta que foi, mas foi algo assim, ele me perguntou umas 4 ou 5 vezes as 4 coisas que eu pedi pra ele comprar, e eram respostas óbvias, tipo, cara, o baralho tem que estar na mesa pra galera jogar, a comida que eu pedi pra você comprar tem que pôr ali no catering, e ele foi me perguntando, e teve uma hora que eu fui, tipo, muito escroto e muito grosso com o cara, sabe? Tipo, eu dei um grito mesmo, assim, que ele tava me pentelhando tanto, que falei, caralho, velho, isso é óbvio, pelo amor de Deus, a parada é pra pôr lá. E aí eu fiquei me sentindo muito mal, assim, que foi nitidamente, eu passei do limite, assim, que eu tava muito estressado com muita coisa na cabeça, óbvio, depois eu pedi 1000 desculpas pra ele, tudo seguiu e enfim, rolou, mas eu acho que essa foi a única vez que, de fato, eu exagerei muito, assim, as outras vezes eu acho que depois, com uma certa experiência, você vai respirando fundo e ficando mais de boa, assim, eu não me lembro de algo tão ruim quanto esse dia. Então, mas esse dia a dia da filmagem é sempre estressante e você tem que aprender a se controlar, a entrar, achar o lugar zen, a se concentrar. Pelo fato de ter muita gente envolvida, ele naturalmente cria essa sensação de estresse. Eu acho que é bem estressante, né? E conforme você vai pegando experiência, você vai aprendendo como lidar com situações, como resolver os problemas, né? Você vai amadurecendo. Mas rola uma história, quando eu comecei, né? Eu sempre ouvia isso, que os diretores eram muito escrotos, né? Que os fotógrafos têm aquele glamour, né? Os fotógrafos clássicos, os caras eram tudo grosso e, tipo, xingava modelo e tal. E aí eu pensei, eu criei essa meta pra mim, que é, eu não quero ser essa pessoa, eu não quero ser conhecido por ser o escroto, tipo, eu não quero ser o, tipo, o Kubrick, ah, o cara é um gênio, mas era um escroto, sei lá, não queria ser conhecido assim. Então, eu sempre entro no set com esse pensamento, né? E aí, em contrapartida, o lance da experiência ajuda pra que você não se estresse com as coisas simples, né? E também, se você monta uma equipe legal, as coisas funcionam legal, né? Então, você tem pessoas de confiança, você conhece as pessoas. Por exemplo, eu gravei com a Amanda agora uma série de curtas, que era uma paródia do Stranger Things pra uma empresa, e eram não atores. A gente não tinha tempo, era tipo assim, tudo que poderia dar errado, tava pronto pra dar errado. Só que a gente já se conhece, a gente já sabe como que funciona as coisas, e dava algum problema, a gente já resolvia, às vezes saía umas faísquinhas, mas tava todo mundo em prol do filme. Então, acho que isso é muito importante. Então, em resumo, né, uma coisa que eu gosto no set é a hierarquia, a galera sabe o que fazer, né, cada um sabe o seu papel ali, e o lance de você também saber o seu papel, né, o importante ali é fazer o filme acontecer, e não o seu ego, você se sobressair dos outros. Então é bom entrar com essa mente, né, no set. É, isso que o Luquinhas falou, assim, de diretores escrotos, eu, como fiz publicidade grande, trabalhei com produtores e diretores muito famosos, eu vivenciei algumas situações bem desagradáveis nesse sentido, assim, sabe, de tipo, aquela coisa daquele clichê do diretor que fica sentado na cadeira e que, ao contrário da Amanda, que fica gritando, pedindo pra ir pra direita, ele tinha 4 pessoas entre ele e a pessoa da direita, que ele tinha, rolava um telefone sem fio, assim, e muitas vezes, pela distância, justifica até, o cara é o diretor, ele tá sentado com a monitoração lá, vendo o que tá acontecendo, e aí ele tem que falar com uma pessoa que vai até ali falar o que ele quer, movimentar e tal, mas às vezes eu tava do lado do diretor, isso aconteceu comigo, e o diretor tinha uma assistente, e ele falava pra ela, olha, pede pro garoto olhar mais pra lá, ficar mais de perfil quando ele estiver olhando pra câmera, só que eu tava ouvindo ele falando isso. E eu pensava assim, caralho, velho, que escrotice, o cara tá aqui do meu lado, eu tô escutando a voz dele, o cara não me dirige a palavra, sabe? E também, cara, já passei por situações do tipo, tô dando texto com um cara que era modelo, o cara, sei lá, não sei se ele tinha feito teste, tinha aprovado o cara por foto e tal, e o cara não tava conseguindo dar o texto. E, cara, o cara simplesmente tentou 20 minutos, não conseguiu, ele falou, gente, vamos trocar o ator, ó, intervalo, não sei o quê, e mandaram o cara embora no set. E aí, depois de uma hora e pouco, chegou outro cara, que era o que tinha sido a segunda opção lá, e o cara fez o filme comigo depois, assim. Sério? Caraca. É, então, assim, isso que o Luquinhas falou, eu acho que é muito importante. Pra galera que tá ouvindo a gente, que pretende entrar nessa área, eu acho que saber que tudo pode dar errado e se preparar sempre pra que tudo dê errado é o melhor conselho que a gente pode dar, assim. Porque sempre que é vídeo, cara, não é fácil. Muita coisa pode acontecer, as coisas falham e dão problema, e você se prepara pra fazer de um jeito, chega na hora, não tem recuo, porque você não conseguiu visitar a locação, ou você chega na hora, o cliente quer gravar naquela parede, porque a parede de estimação dele é a pior parede possível do rolê. Então, você tem que estar preparado pra todas essas coisas e respirar fundo, não perder o controle pra não ser esse tipo de pessoa que a gente acabou de falar aqui. Eu acho isso interessante, vocês falarem um pouco dos perrengues da profissão. Exato. Eita! Temos vários. Sempre, né? Fala um job que a gente fala o perrengue. Boa. Quero ver, ó. Vou jogar um job aqui. Fábrica da Fini com Jovem Nerd. Mas, menino! Tá, vamos lá. Primeiro, que era um barulho... Filho da... Era ninguém foda. Se ouvia, né? Era um barulho fodido mesmo. Todo mundo se tentando se comunicar, mas assim, com um tampão de ouvido. E aí, naquele dia, a gente tava realmente gritando um pro outro. O perrengue foi eu ter que fazer tudo sozinha, né? Desde o começo. Tipo, faz entrevista, faz a luz, vai lá, coloca a luz aqui, pá, enquadra. Aí faz todos os depoimentos em todos os lugares. Depois vem sozinha de novo, do início ao fim, gravando toda a meleca rosa saindo, né? Todos os planos. Aí você tem que fazer o plano fechado, plano aberto, plano médio, vai até o final. E depois guarda todo o equipamento de volta, assim, tipo... E fazer esse tipo de coisa com câmera só é bem intenso, né? Porque se você tem dois câmeras, por exemplo, enquanto eu tô fazendo um plano fechado, o outro tá fazendo o aberto. E a gente vai lá e acelera o processo, né? Mas sempre dá pra fazer, só que a gente se estressa um pouquinho. Mas o cliente é bom, né? Bom cliente. Perrengue é uma coisa que sempre rola, né? Não tem como. Tipo, eu lembro uma vez um job que eu fiz com a Mandinha, que eu convidei ela pra gente fazer um evento de uma empresa lá em Miami. Aí você pensa, né? Pô, que do caralho, tô indo pra Miami fazer um job, puto hotel foda, de frente pro mar, empresa grande, cachezinho legal, né, Amanda? Ganhamos bem pra tá lá e tal, beleza. Aí chega na hora, a gente teve que acompanhar um dia inteiro em Wynwood Walls. Nossa. Com uma programação lá que os caras da empresa foram visitando lugares. E a gente tava ali, quando a gente tava com o monopé, câmera correndo pra cima e pra baixo, pegando táxi pra poder acompanhar os caras e gravando tudo. E depois a gente se fudeu um dia inteiro gravando, tipo, sem almoçar, sei lá, 8 horas, a hora que o sol baixou, a gente correu pro hotel pra dar os materiais pra galera editar. Não ia dar tempo de editar tudo e colocar todas as imagens que a gente gravou. Os caras pegaram, tipo, 20 segundos da câmera de cada um, os primeiros arquivos do card e botaram... Roteiro, gente, pelo amor de Deus, você que tá começando a gravar, aprende, você filmmaker, faça um roteiro. Não grave só por gravar, tipo, peça o roteiro pra agência também, porque não adianta ficar gravando. Depois o editor vai pegar e vai falar assim, e aí? Eles não usaram pra nada o dia inteiro que vocês gravaram? Não, eles usaram, assim, mas foram caçando as imagens que davam, porque a culpa nem eram dos caras. Os caras eram da nossa equipe também, mas como o cronograma foi atrasando, e aí é um problema que acontece muito na nossa profissão. Como a cadeia, ela tem que funcionar certinho, se alguma coisa no meio desanda, ela vai cagando as etapas seguintes, né? E a gente tava num trampo que era de guerrilha, que era captar o evento, enquanto o evento tava acontecendo, e no final do dia já tinha que passar o vídeo do que foi o acontecimento durante o dia, né? É o famoso same day edit que a galera de casamento tá tão acostumada a fazer. E aí a gente chegou lá e teve que fazer isso na correria, então não deu tempo, assim. Eu lembro que eu e a Amanda, a gente ficou muito frustrado, porque a gente ficou lá caprichando, fazendo mil takes, e os TED e querendo fazer... E aí, cadê meu take? Cadê meu take lindo? É, e aí você tem que... Pô, e é, assim, são perrengues, né? Então mesmo num job que, pô, às vezes é maior, que você já tem uma equipe e as coisas... Eu sinto que, assim, cara, uma coisa que eu falo pra todo mundo é que conforme o seu trabalho ele vai crescendo e a sua produtora vai progredindo, o nível de responsabilidade vai crescendo e o nível de merdas que podem dar também crescem junto. Então não existe um lugar que você chega num ponto ideal e tá tudo resolvido, sabe? Isso é muito ilusão, assim, quem me manda mensagem, quem segue lá o meu canal audiovisual fica me mandando milhares de perguntas, tipo, ah, mas se eu tivesse tal câmera, mas se eu tivesse a estrutura que você tem, eu falo, cara, tá errado, porque hoje que eu tenho essa estrutura, eu quero fazer mais, eu quero, né, vocês mesmos citaram a estrutura de vocês hoje, então tem coisas que vocês hoje sabem que se vocês já estão num lugar legal, mas vocês querem fazer coisas maiores e ainda assim sempre vai faltar. Perrengue é uma coisa diária mesmo na nossa vida. E o perrengue tá desde o cara que só tem uma câmera e tá fazendo um aniversário infantil até diretor de blockbuster, né, então é inerente do set dá algum tipo de problema. E aí é de você saber resolver isso, né? É, tipo aqueles comentários que a gente escuta, né? Pô, a gente conseguiu fazer esse filme só com 200 milhões de dólares. Aí você fala, caralho, velho, como o cara tá falando isso? Mas é porque pra entrega que ele precisava, só de pós-produção, ele ia precisar queimar metade daquele dinheiro e pra pagar o cachê dos caras famosos. É isso que o Luquinhas falou, assim, perrengue é uma coisa que tá na vida de todo mundo mesmo, que trabalha com isso. Qual é o melhor set? É de programa de culinária? Não, porque dependendo do job, às vezes você não consegue comer um negócio que tá no final, já tá frio, ou então é fake. Tem muita coisa que é fake. Você vai ver, tipo, tá gelado, hambúrguer é um isopor, né? É um olhinho que coloca ali em cima pra brilhar e você não pode comer, dependendo. Olha aí, é o Movie Magic. Amanda destruindo o Movie Magic. Não existe mágica. O melhor set é aquele que não tem problema, que começa e termina do jeito que era pra acontecer, que acaba rápido. Esse é o melhor set. Isso não existe. Que não tem problema, que acaba rápido. Acaba rápido. Acaba rápido é negócio difícil. Eu acho que o melhor set é quando você consegue trabalhar com pessoas que você confia e gosta. É aquilo que o Luquinhas estava falando ali, de você ter as três partes ali, né? O nosso tripé, que se você alguma coisa você vai ganhar muita grana, ou que você vai se realizar, o que você quer fazer, enfim. Eu acho que quando você tá num ambiente que você quer estar ali de fato, não só pela grana, mas tentando ter pelo menos duas partes do tripé ali envolvidas, e trabalhando com o jeito que você admira, tipo a Amanda mesmo, uma pessoa que desde sempre eu chamo ela pros jobs, porque eu gosto do olhar dela, como vocês pontuaram. Quando você tá num set, que você tem pessoas que você gosta, que você admira, que você tem orgulho de estar gravando aquilo, isso pra mim é o melhor set. É quando eu tô feliz, independente da grana que tá rolando, mas que eu tô realizado, tô me realizando em estar lá, sabe? É por isso que você vê essa galera, por exemplo, meu contato mais, galera de Hollywood, os diretores que a gente conhece e tal. Jovem Nerd, tamo um selinho babaca. Não, pelo making meu, off. O cara fez uma ponta de 30 segundos Sharknado. A galera de Hollywood que eu tenho mais contato. Não é contato pessoal, é contato de sabe, de ver documentários. Puta porra. Merda. E aí você vê que esses caras sempre trabalham com as mesmas pessoas. Sei lá, desde seja o Tim Burton trabalhando com o Danny Elfman na música e trabalhando com o diretor de fotografia e tal, ou o Spielberg, que sempre trabalhou com o John Williams. Denis Carvalho, que sempre trabalha com a mãe dele. Ele não bota sempre a mãe? É? Não é? Não sei. Caraca, que não, não é o Denis Carvalho, é o outro, é o Jorge Fernando. É? É, a mãe dele sempre faz ponta na novela que ele faz. Caraca, a mãe dele? É, a senhorinha. Caraca, essa é tão underground essa informação quanto do Denis Carvalho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esses caras, eles fazem isso porque nesse universo, né, a confiança no trabalho, no profissionalismo do seu colega é muito importante, né? Por isso que essas equipes totalmente sempre se encontram de novo, sempre estão juntas. Né? E tem uma coisa, certo? Job não dá pra repetir, né? É, exato. Tem job que você errou, deu problema no áudio, você faz de novo. Agora, se for correndo atrás da equipe Miami, não sei o que lá, se errar, meu, perdeu. É. Uma coisa fundamental na nossa área é o network. Assim como outras áreas, mas eu digo fundamental porque são trabalhos que podem ser caros, podem ser aquele trabalho de uma oportunidade só, uma chance só de fazer. E quando você tá com essa equipe, até que o Américo citou, de pessoas que você admira, que você confia e tal, tudo sai tranquilo, né? E você também não pode arriscar a sua pele por causa de uma outra pessoa, quando você monta a equipe e tal. Então a gente teve um probleminha, né, Azaghal, com isso daí, né? Já aconteceu, mas já é passado. Mas então, o importante é você ter uma galera que você confia na sua mão, e aí, dependendo do job, isso que eu faço, né? Cada job pede um tipo de pessoa, então quando eu vou dirigir algo que tenha que ter uma luz mais fina, eu sempre vou chamar a Amanda, que eu sei que ela vai ficar psicopata ali desenhando a luz. Psicopata é o termo mesmo. Pra jobs mais de guerrilha, mais bucha, assim, pega a câmera, sai correndo, já tem outra galera que eu chamo. Então, o network é muito importante, e do outro lado também, você ser a pessoa que vai ser chamada, né, por quem for fazer as produções. Né? A gente tava gravando um job que era antes e depois, de tipo, de uma bagunça extrema até uma organização extrema, assim, de toque, né? Caraca, era programa de makeover? É, não. Era, mas resumindo, era uma mulher que era uma personal organizer lá, que tipo, arrumava o consultório de umas pessoas lá pra ficar arrumado. Era isso. Preciso muito. Acordamos de manhã, fomos lá, gravamos a bagunça toda que tava no consultório. Era Santa Ajuda? É, sim. Só que era um Santa Ajuda pra web. Só que com a própria Micaela. A protagonista. Ah, tá. A Agatha, minha esposa, ama ela de paixão. Ela nossa, eu amo. Ela grava Santa Ajuda, tudo. Faz binge-watching de Santa Ajuda. Então, vai pensando. Eu tava lá, tipo, gravando toda a bagunça de manhã. Todos os takes de lugares feios, né? Cabos bagunçados. Vocês bagunçam mais do que já tá bagunçado? Só pra... Não. Já tava bagunçado. Já tava bagunçado mesmo. E daí, a gente saiu de lá pra poder fazer a cabeça do programa. Pra quem não conhece, a cabeça é quando a gente te explica, né, o que vai acontecer no programa. Tipo, eu tô aqui, eu sou a Micaela Góes, eu vou ajudar essa pessoa que está com um quarto muito bagunçado e vou deixar super organizado. Bom, enfim, ela vai dar o início ao programa. Isso. Só que daí a gente escolheu um cenário. O cenário era o fundo de uma igreja, uma praça. Só pra fazer um parênteses, é porque o lugar que a gente tava gravando era um consultório, então era um prédio, não tinha onde fazer essa cabeça, e a rua era, tipo, muito feia. É. Aí a gente deu uma volta no quarteirão verão, assim, eu e a Amanda, tipo, a gente tava inconformado de ter que gravar num lugar horrível. É. E a gente falou assim, cara, vamos ver se tem algum lugar aqui, algum verdinho, alguma coisa que a gente possa deslocar o fundo e tal. E aí a gente achou essa igreja aí. Achou a igreja. Só que, mano, tava passando o caminhão, assim, vendendo todos os produtos de liquidação do ano, assim. É, porque não sei o quê, tá promoção 99. Assim, você dá o rec, só essas merda acontecem, né? Paralelo, tava passando uns tiozinhos fitando, assim, no fundo, os nossos equipamentos. Tipo, os caras tão com uns equipos foda ali, acho que a gente pode pegar, talvez. E daí, o que que tava acontecendo? Nossa, várias coisas. Esse é o tipo de perrengue. Aí, estávamos lá com o nosso amigo Davi, fazendo áudio. Só que, gente, um card de 32 GB pra ser formatado num H4N demora, né? Ele demora pra formatar, pra demorar pra ler. E, assim, as coisas acontecendo de um lado, acontecendo de outro, e o card tinha que ser formatado. Eu falei, caralho. Daí, Davi, daí. Daí que eu formato na minha câmera. Pra quê? Câmera Mark III, ela tem 2 slots. Eu peguei o card, formatei. Beleza. A gente gravou a cabeça. Quando eu cheguei no escritório pra poder ver o material... Ai, meu Deus do céu. Mano do céu, tinha formatado o card errado. Ah! Formatou o card das imagens, tudo. Ah, não. Ah, não. Puta merda. Não. E um detalhe que a Amanda tá se esquecendo que é muito importante nessa história. Sim. A gente tava lá, posicionado, e além de estar passando o cara vendendo gás, vendendo pamonha e o caralho que atrapalhava o áudio, os tiozinhos que começaram a fitar os equipamentos e estavam armando pra roubar a gente, literalmente, era isso que ia acontecer, eu tava com uma camiseta do Batman, cara. Como um bom nerd, eu tava com uma camiseta do Batman. Eu não sei se a Amanda lembra disso, mas passou um cara e fez uma piada, alguma coisa me zoando, assim. E era um cara meio, tipo, mano, assim. E eu fiz uma piada zoando o cara. Aí chega um cara pra mim, que tava na praça, tipo, taxista, e falou assim, ô, mano, não faz brincadeira com essa galera, não, porque o cara fez uma piada, porque o bandido mais foda aqui da região é conhecido como Batman. Nossa! Aí, tipo assim, pensa que tinha tudo pra dar errado. A gente tava no lugar errado, sendo equipe errada, demorando pra gravar porque o áudio não deixava, problema de formatar card, demorando além da conta, aí passa um cara, eu tô com a camiseta errada, no dia errado faço a piada errada, num contexto totalmente equivocado. Então, assim, e aí a gente conseguiu se trancar meio dentro da igreja, e depois, não sei se a Amanda lembra, mas a gente já saiu correndo ali, o produtor saiu, já chamou um táxi, um carro pra vir buscar a gente literalmente saiu correndo da igreja pra dentro do carro e vazou, porque tava uma situação bem tensa, assim mesmo. Cacete! Aí, foi quando a gente chegou no escritório que a gente viu que tinha formatado o card errado. Sorte que o diretor era super legal e deixou fazer tudo de novo. Nossa, cara, que sorte! Caraca, cara! Eu fiz tudo de novo, porque não tinha pessoas, né, então... Não, e era algo possível de ser remediado também, sim, né? Sim, sim. Então, assim... Então, mas diquinha pras pessoas, nunca formatem um card de áudio na sua câmera. Deixa que o áudio cuida dele, se for demorar, deixa que ele se vira, não se mete. Você entra na igreja. Uma outra regra clássica é que você pode estar filmando na Ilha de Lost, quando você for dar o rec, vai passar um avião, ou vai passar alguma sirene, ou alguma coisa só pra estragar o seu áudio. Ou um cachorro vai latir, né, cara? Eu que fui apresentador da Nickelodeon também muito tempo, quando a gente ia gravar externa, qualquer lugar que a gente era, exatamente isso que o Luquinhas tá falando, cara. Chegava lá, posicionava a câmera, acendia a luz, tava tudo certo, testava o mic, o cara dava o rec. Eu começava, fala galera, vim aqui gravar o make-off do NX Zero. Começava um cachorro latir, e o cara, velho, tem que refazer. Aí refazia. Então, assim, ossos do ofício. Mas olha só, quero perguntar, qual é a tolerância de sujeira pro áudio, entendeu? Porque se você tá na rua, assim, beleza, você quer que seja tudo perfeito, então, mas se você tá na rua, você não... Alguma coisa vai sujar. Você não tá no estúdio, né? Qual é a tolerância disso pro cara? É algo que atrapalha, assim, muito, que zoe a voz do principal. Porque quando você fala em cima do lapela, ele vai cobrindo, né? Mas, realmente, se é uma furadeira, ou se é um bebê chorando, um cachorro latindo, não tem como. E tem uma outra clássica também, que quando você vai gravar na rua ou vai gravar em algum ambiente que tem esse ruidinho de fundo, na edição você põe uma trilhazinha bem baixinha que esconde o ruído e aí tá tranquilo. É, se o cachorro latir, bota a imagem de um cachorro latindo que tá tudo bem. É, e uma coisa também que eu acho que vale puxar uma dica disso é assim, eu acho que a escolha do equipamento também, muitas vezes ela ajuda contra as roubadas. Então assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu gravei recentemente agora um evento, eu fui fazer uma cobertura, fui lá gravar pra um evento e tava um barulho porque ia ter um show ao vivo. Nesse caso, usar um lapela ou usar um boom seria uma escolha que ajudaria o nosso perrengue. Então, assim, um mic direcional de mão, que é o mesmo que os caras, né, cobrem, tipo, Rock in Rio, assim, é o ideal nesse caso. Então, foi uma coisa que eu pedi muito quando a gente foi fazer o job, nem era era uma produção minha, eu tava indo como repórter, apresentador, mas eu falei, galera, não pira de querer levar um boom ou levar um lapela, porque a gente vai estar num show, e o único microfone que a gente consegue gravar direito nessa situação é usar um mic de mão. O famoso SM58 lá na mão, beleza, não vai ter problema. Vai vazar um pouco, é isso que o Jovem Nerd falou, vai estar lá, vai vazar um pouquinho, mas faz parte do contexto. Estamos num evento, tá rolando um show, e a galera vai ver que vazou um pouquinho, né? E aí eu falo isso estendendo também pro vídeo, porque muita gente que me segue pergunta, tipo, ah, cara, eu vou comprar tal câmera, eu vou comprar tal lente, meu negócio é lente fixa, porque eu tenho um olhar, eu gosto de trabalhar com lente fixa, tudo desfocadão, não sei o quê. Aí eu falo, cara, legal, se funciona isso pros seus jobs e a sua estética e dá certo, beleza. Agora, às vezes o cara escolhe um equipamento desse, que é um equipamento mais difícil, entre aspas, de trabalhar, porque o foco é mais sensível, porque o cara não tem como dar zoom, ele tem que ficar andando com a câmera pra frente ou pra trás, e vai fazer um job mais de guerrilha, ele tá fazendo com que uma escolha errada de equipamento vá atrapalhar o trabalho dele, né? É. Então, isso também é uma forma que muita gente que tá começando acaba escolhendo equipamento errado pra fazer um tipo de trabalho ou cobertura e acaba se colocando numa situação difícil. Importante falar que pra quem quer começar a fazer evento assim, uma lente perfeita é a 24-70, porque ela vem do angular até o tele e tem o zoomzinho, né? Que se tem um problema ali, se abre, fecha, ela é clarinha também, eu acho que é uma das melhores. Uma angular com tele, melhor coisa, assim. Eu tava gravando um programa pra um canal de TV, que é, isso é bem comum, né? Que é tipo um documentáriozinho de algum artista, né? E eu tava acompanhando um rapper conhecido de hoje, assim, um rapper atual. E aí, você acompanha o cara durante o show e tal. E aí eu levei um microfone que eu tinha ganhado num evento, num sorteio, que é um Rode, que ele é uma bolinha. Só que eu não tinha testado ele no campo ainda. Não tinha lido nada sobre ele. E eu não sou, minha especialidade não é áudio, né? E aí eu falei, ah, vou levar esse microfone pra testar e levei. O certo que a galera usa mesmo é um direcional, né? Que aí você consegue secar o ambiente e onde ele tá apontado, o áudio fica melhor. É o que a gente usa pra gravar documentário e evento e tal. E aí eu fui com esse daí da bolinha pra testar, né? Eu falei, putz, deve ser legal, não sei o quê. E gravei 2 dias seguindo o cara com esse microfone. Entreguei o material e tal. Depois só tomei uma comida violenta do diretor, porque esse microfone ele é pra gravar ambiência e não gravar direcional. Puta merda. Porque ele tem 2 cápsulas cruzadas, né? Tipo do H4N, sabe? Eu não sabia, eu fui na ignorância mesmo. E aí, a maior parte dos takes que tinha texto, alguma coisa, aparecia minha respiração atrás, porque às vezes eu tinha que correr alguma coisa. Eu tava respirando. Eles conseguiram gravar o programa. Você falar mal do diretor, né, nessas horas. Não, tinha razão. O programa foi e tal, mas foi um erro grave. Até hoje eu sou zoado por isso e nunca mais errei, né? Mas daí como é que ficou? Ficou assim? Ficou o cara falando e no final o cara... Não foi 100% dos takes assim, né? Mas eles perderam alguns takes com áudio, né? Que aí tiveram que colocar trilha e tal. Caraca. Essa história do Luquinhas me lembrou uma bem rápida que eu acho que merece ser contada nesse episódio. Inclusive, era uma produtora onde eu conheci a Mandinha, que não vale a pena citar nomes nem pessoas. Eita, enfim. Já sei. Mas, enfim, teve duas histórias muito inacreditáveis em relação a perrengues e coisas que podem acontecer e que são dicas pra quem tá ouvindo a gente e quer trabalhar nesse meio. A primeira delas é, tome muito cuidado com os brutos que você gera com a sua produtora ou com os seus materiais. Então, assim, quando você grava alguma coisa pra alguém, você não é obrigado a dar os brutos, né? Ou seja, todos os materiais que você gravou não tem que entrar na sua entrega. A gente vende uma entrega, né? Não vende tudo que foi gravado. A não ser que o cliente peça expressamente por isso antes, quando tá orçando com você, que ele vai querer isso. E vocês entrem num acordo, isso. E você cobra por isso porque você não vai ter possibilidade de fazer versões depois, né? Enfim. Mas aí, a produtora que a gente trabalhava não era muito organizada nesse sentido, e aí rolou uma briga com o cliente e eles foram obrigados a entregar os brutos. E tinha um câmera nesse evento que a gente tava gravando, que era um evento de yoga, que tinha várias mulheres muito... Ai, caralho! Era um evento de yoga que tinha muitas mulheres em posições, digamos, inusitadas e que favoreciam um olhar de um câmera que quisesse observar além da posição que elas estavam fazendo. E o cara ficava tecendo os seus comentários sobre as mulheres. Nossa! Ali, de uma forma muito invasiva, se é que podemos dizer assim. E aí, depois que esse material foi entregue, o cliente, no caso, o cara que era do evento lá, do yoga e tal, no palco, inclusive, tinha a mulher do cara que estava lá. Nossa, lembrei! E aí foi uma coisa muito desagradável. E aí, só pra terminar, quando achamos que não poderia ficar pior essa relação com o cliente, o técnico de áudio, que deveria dar uma saída de áudio da mesa, porque isso é uma coisa que acontece muito em evento também, né? A gente posiciona a câmera muito longe e às vezes deixa um transmissor sem fio na mesa de som com o cara do lado do palco, pra ele dar uma saída de áudio perfeito pra gente fazer a sincronização depois. depois. Sim. E, enfim, o cara deixa o áudio lá, uma saída boa. E aí o nosso câmera, um outro câmera, não esse, teve um problema. Ele se desentendeu com o cara da mesa. Saiu porrada, lembrei. Até o ponto de que o cara da mesa pegou um tripé de microfone, um tripé, e veio dar na cabeça do nosso cinegrafista. Caralho! Gente, no evento de yoga. Yoga pela paz. Yoga pela paz. E aí o nosso câmera, que viu que ele ia ser atacado, ele tomou a iniciativa primeiro e deu uma voadora no técnico de áudio e acabou derrubando ele de um praticável de uns 2 metros, e o cara caiu no chão desacordado, sem respiração. Caralho! E eu ali com o microfone na mão pensando assim, caralho, velho, o que que tá acontecendo? Esse é o Yoga pela Paz. Obrigado por terem vindo. É isso aí. Essa foi a nossa contribuição. Gente... Tem um seguro de vida, tá, gente? Caraca! O seguro de equipamento a gente sabe que é preciso, mas de vida... Essa os dois. História foi inacreditável. Nossa, que bizarro lembrar desses negócios. Deixa eu perguntar, como é que faz pra entrar nessa profissão? Existe algum curso, faculdade, alguma coisa que vocês recomendem pra pessoa fazer? O networking é muito importante, como é que... Porque assim, eu conheço todos vocês por indicação um dos outros, né? Como é que faz pra alguém que esteja ouvindo a gente, que puta, tá na fissura de entrar nessa, mas não sabe muito bem o caminho? Como a área é bem generalista, assim, né? Você pode estudar fotografia, você pode estudar filmmaking, você pode estudar edição, pós-produção, e aí uma coisa você vai juntando na outra, vai se envolvendo, né, fazendo network, e vai se achando também, né, porque às vezes você começa a fazer uma coisa e você acha que não é aquilo que você quer. E, por exemplo, eu tentei fazer todas as funções do set, algumas eu estudei, outras eu fui testando, pra saber o que eu tem mais a ver comigo, né, e aí você se acha ali e aí fica tranquilo. Mas eu acho assim, talvez fotografia e operador de câmera são duas coisas que você pode estudar, que edição dá pra começar. Também é bem bom. Mas aí você precisa ter um diploma pra falar, gente, sejam meus amigos porque eu tenho diploma de fotografia, ou isso hoje em dia com internet, né, com YouTube, com tanto tutorial aí, a pessoa consegue, porque tem muita gente que é autodidata, né, não sei o caso de vocês, mas tem muita gente que aprende, que o fundamento da fotografia, ele não é complexo, né, o que acho que faz o diferencial na verdade é a pessoa conhecer o equipamento que ela tá trabalhando e saber imprimir o olhar dela. É preciso o cara ter um diploma, um portfólio e um shopping dos fotógrafos na terça-feira ajuda ele? Eu acho que um conhecimento acadêmico, assim, ele não é necessário. Mas se a pessoa tiver vontade e ela curtir fazer isso, eu acho que isso agrega e soma. Eu, por exemplo, fiz publicidade na PUC, que é uma faculdade bem, bem séria, assim, bem acadêmica mesmo, com semiótica, essas coisas de estudo da comunicação mais sérias, assim. E eu não vou falar que isso foi inútil, porque nenhum conhecimento é inútil, mas também não foi absolutamente necessário para eu ser o profissional que eu sou hoje e fazer as coisas que eu faço. O que eu acho que é muito importante é a pessoa ser curiosa e ela ser apaixonada pelo que ela faz, assim. Porque esse chopinho dos amigos que você falou, quando ele rola e eu tô com a Mandinha, eu tô com o Luquinhas, invariavelmente a gente começa a falar de codec, de câmera, se alguém viu a lente nova que saiu, o que aconteceu. Então eu acho que é muito fruto do cara ir atrás mesmo daquilo que ele quer fazer. Hoje em dia com o YouTube, tem zilhões de canais de YouTube, filmmakers que você pode seguir, que você vai aprender. Eu mesmo sou exemplo disso, eu não estudei nada de câmera, de fotografia. Fui aprendendo tudo sozinho mesmo, tive um básico na faculdade e depois fui aprendendo muito e, pô, hoje eu dou workshop, tenho um canal sobre isso, porque eu sou um cara muito curioso e muito nerd enfim, ir atrás dessas coisas, né? E hoje a vantagem hoje em dia é essa, né? Você tem no computador ou no celular o alcance desse conhecimento, né? Isso é bem foda, né? E tem milhares de cursos e coisas online que o cara pode fazer, sites que tem vários filmmakers, inclusive aí os amigos do nosso amigo Alexandre, o pessoal de Hollywood, tem vários deles que disponibilizam cursos aí, que você pode, que, masterclasses da vida e tudo mais, que você pode acompanhar e ver isso. Agora, muita gente fala que a gente, né? Eu, Amandinho, Luquinhas, que a gente tá sempre junto e mais uns amigos nossos, que a gente é uma patotinha e que a gente tem o nosso clubinho fechado e ninguém entra. A gente encontrou um deles, cara, eu esqueci o nome dele, eu sempre esqueço, um altão, sabe? Marvin. A gente encontrou ele em São Petersburgo. Sim, ele tava lá gravando com a Celestial. Né? Tô filmando, daqui a pouco eu vejo ele com aquela câmera com googly eyes lá, e eu, caralho, o que você tá fazendo aqui? E a galera, tipo, fala pra gente que a gente tem a nossa galerinha e que é difícil de entrar e não sei o que e tudo mais. E uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo é assim, cara, se faça anotar, sabe? Seja anotado. Faça alguma coisa que chame pessoais, a nossa... Faça alguma coisa que chame a nossa atenção, assim. Então, se alguém quiser trabalhar com a gente, de alguma forma, sabe os nossos nossos gostos, sabe o que a gente curte. E tem como fazer um projeto pessoal, seja no YouTube, no Flickr, no Behance, qualquer outro desses sites que você pode... Instagram, exatamente. E aí, naturalmente, a gente vai descobrindo e vai agregando, né? A gente tem um grupaço no nosso WhatsApp de filmmakers profissionais lá, e a gente fica o dia inteiro falando de equipamento, de compra, de venda, indicando amigo, pedindo indicação de operador de áudio, de cara que faz cenário, diretor de arte, enfim. Então, a dica pra começar é, cara, se você gosta mesmo, se joga, vai fazendo as coisas que você vai conseguir entrar na área com certeza. Eu tenho uma experiência com faculdade, que é, eu também tinha esse pensamento, né, de, vou fazer pegar um diploma, alguma coisa assim, e eu já tinha estudado fotografia um pouco na faculdade. Eu tentei três faculdades, não consegui terminar nenhuma delas, tá, se alguém se identifica aí. Mas a primeira faculdade foi design, que eu tive o primeiro contato com a fotografia, foi legal, mas foi um módulo e tal. Depois eu estudei por conta, workshop pra caramba, na época não tinha YouTube como tem hoje, então hoje você consegue estudar muito bem com YouTube, curso online, tem vários cursos, tem vários sites que você consegue estudar, fazer um curso bom por $50. E aí eu fui tentar fazer uma faculdade de fotografia, de 2 anos, tecnólogo, né, o conteúdo era muito ruim, na época eu dava aula de Photoshop, tratamento de imagem numa escola de São Paulo, e tinha professor meu que tava indo estudar lá. Então, tipo, nessa eu já fiquei meio, putz, mano, eu vou ficar aqui 2 anos estudando, o professor tá estudando lá onde eu tô dando aula. E aí desisti, e a última foi uma faculdade EAD que eu tentei fazer, de produção audiovisual, e uma das matérias era CD-ROM. Nossa! Não. Bem atual o currículo, hein, Luquinha? Não acredito. Então, seguindo a dica que até tem no Nerdcast de fotografia, se não me engano foi o Inácio que deu essa dica, que, por exemplo, fazer uma faculdade de outra coisa que possa te agregar como vida, não como técnica. Um exemplo que ele deu foi o Sebastião Salgado, que é graduado em economia. E aí isso foi fundamental para ele usar as técnicas da fotografia para trazer uma mensagem. Então, talvez a parte técnica você consiga aprender online com amigo, network ou na estrada mesmo, e aí você pode fazer um curso que te agregue de outra forma, né? Uma universidade. Eu acho, assim, que você, o filmmaker, ele tem que saber um pouquinho de tudo. Realmente, é legal você procurar nos cursos técnicos, no YouTube, mas é importante você se focar em uma das áreas. Não adianta você ser bom em um pouquinho, mais ou menos em um pouquinho de tudo, e você não ser bom em nada, sabe? Tipo, foca. Tipo, o Luquinhas é mega bom dirigindo e editando também, e faz de tudo um pouco. O Américo, ele é ator, ele também faz direção, mas todo mundo faz um pouco de tudo, tipo... Luquinhas faz um hiperlapse show também. Fez lá pra gente na CCXP, ficou irado. É, eu gostei. Aprendi com o Felipe Garcia, o meu mestre. E eu sou mais focada na fotografia, né? Então eu acho que você pode entender um pouquinho de tudo, mas se foca em um, pra você não perder o rumo. Muito engraçado que a gente fez esse Nerd Office lá no Nerd Bunker, que é tipo um programa do TMZ misturado com The Office, né? É. E a gente ia fazer na terça-feira, só que a Amanda não podia, né? E aí eu falei, puta, eu vou fazer. A gente tem que fazer o prazo, vamos fazer de qualquer jeito aqui, azar. Aí eu comecei a montar as luzes, cara. Me deu uma tristeza. Aí você sentiu na minha pele, né, meu amor? Eu falei, não, porque tava ficando muito ruim do meu jeito, sabe? Aí eu falei, Amanda, ainda rola amanhã. E aí o programa ficou outra cara, né, mano? Que é foda. Por causa do olhar. Isso é uma parada que ninguém aprende em nenhum curso, né? Isso é a experiência que você vai ter praticando, sabe? Seja na direção, na fotografia, na edição. Você tem que mexer no negócio pra dar o teu toque, né? E sair um pouquinho da caixinha também, né? Tipo, vai ver filmes, vai ler livro, vai viver a vida, sei lá. Andar de bicicleta, curtir um pouco com os amigos. Eu acho que outras experiências, assim, elas agregam muito no seu trabalho. Não é só fazer o curso de tal coisa específica. Acho que você tem que sair pra viver um pouco, pra poder trazer isso pra você. Eu ia falar exatamente isso, assim. Tem um fotógrafo uma vez que escreveu uma frase, não vou lembrar o nome dele, mas ele falou que é exatamente isso, que todo retrato, na verdade, é um autorretrato, porque quem tá fotografando também tá sendo fotografado, sabe? Por mais que não apareça, porque a foto do cara, o olhar do cara vai ser exatamente isso que a Amanda falou. Ele é um resultado dos filmes que o cara viu, das viagens que ele fez, das pessoas que ele amou, enfim, é uma coisa meio filosófica, mas que faz todo sentido, assim. Então, é muito natural quando você vai ler a biografia de um certo artista, de um fotógrafo, de um diretor, e você vê onde o cara cresceu, o que o cara fez, de quem ele era amigo, que banda ele gostava, o porquê que o trabalho dele se revelou daquele jeito, assim. Então, isso é uma coisa muito importante. Quanto mais a pessoa puder viver, experimentar, fazer coisas, isso vai sempre somar no trabalho dela. dela. E quanto mais você aprende de uma área que não é a sua, por exemplo, a Amanda, pra mim, ela sempre foi uma referência, como vocês mesmos falaram, na iluminação, na fotografia. E nos jobs que eu precisava ter um olhar mais atento pra isso, eu contratava ela pra focar na direção. Mas o fato dela aprender a editar, e eu acompanhei isso quando ela tava começando, com certeza o fato dela aprender um pouco não fez com que ela hoje se venda como uma editora, como ela mesma falou, ela é especialista em fotografia. Mas esse conhecimento que ela agregou melhorou o trampo dela de fotografia com toda certeza. Fez com que ela fizesse... Gravar o necessário, né? Pois é, porque você sabe que um volume monstro vai só foder a vida do editor, né? Que vai ter que escolher, né? Não, é, cara, decupa. Isso... Grava decupando, já grava editando. Exatamente. E isso é uma coisa que mudou muito, cara. Eu acompanhei bastante esse processo, porque quando eu era ator, voltando lá, quando eu fiz os filmes e eu era moleque, tava gravando, não existia uma palavra, uma expressão que hoje é muito usada, que é vamos fazer mais uma só pra ter? Isso não existia, cara, porque... Película, né? Película, galera. O cara sabia o que é um curta-metragem. É o cara já planejar quantos rolos ele vai ter e vai ter poucos metros. Um longa-metragem são metros e metros de filme pro cara fazer. Então, naquela época, a gente ensaiava o take, o cara gravava num monitorzinho HDV com uma fitinha, ele dava play, assistia ali numa telinha 720 bosta e falava, agora vamos botar a câmera de cinema de fato pra rodar. E a gente... Aí o filho da puta erra. É, aí, exatamente. Aí de tanto o cara errar, lembra da história? Tiraram o maluco lá da parada, mandaram ele embora. Porque não tinha espaço pra isso, né? É, porque a película, o filme é caro, né? Essa que é a parada. A película naquela época, hoje também é, né? É caro. E ela não é só cara pra você comprá-la, né? Mas o processo de telecinar, que era você revelar, você não tem a opção de só revelar o take que o cara acertou. Sim. Tem que revelar o filme inteiro, telecinar o filme inteiro, escanear o filme inteiro, jogar depois pro cara editar. É mais tempo pro cara poder decupar, é hora homem que tá sendo gasta na ilha. Então, assim, os diretores das antigas, eles eram muito mais assertivos nesse sentido. A gente que é mais novo, a gente tem que trabalhar um pouco essa coisa de, né, de rodar somente o necessário, já pensar mesmo, rodar decupando, que nem a Amanda falou, já fazer o que vai valer mesmo, porque, cara, senão fode todo o processo. Tem um assim, documento... É legal ter material, é legal, mas, meu, se não vai entrar na edição, nem faz. Tem um documentário muito legal que chama Side by Side, que é do Keanu Reeves, não sei se vocês já assistiram, não. Que é, eles falam sobre a película versus digital, e o Keanu Reeves entrevista vários diretores, tem o Scorsese, Tarantino e a galera, né? E aí tem essa discussão das vantagens e desvantagens, aí você pega um cara mais novo, o Tarantino, por exemplo, que ele é pró película, aí você pega um cara mais velho, que é o Scorsese, que ele já aceitou o digital, e aí tem uma atriz que ela é entrevistada, e ela fala que quando você tá gravando com película, você não pode errar, porque cada erro seu é mais X dólares que você tá gastando da produção dos caras. Então tinha essa preocupação em você ter que acertar, a equipe inteira tinha essa preocupação, né? Que cada errinho era X dólares lá que ia gastar mais. X mil, porque nada nessa indústria não mil. Mil é base. É vários zerinhos depois. E aí eu queria deixar um elogio pra Amanda aqui, que eu já editei alguns materiais dela, e ela grava com o thumbnail do take. Oh. Em vez dela começar a gravar apontado pro chão ou pro céu, e aí começa a gravar, não. O primeiro take, o primeiro hack dela já é a fotografia do arquivo. Olha só, porque aí você já vê no thumbnail o que ela tá fazendo. Exatamente. É, não tem claquete, mas sabe o que tá rolando, né? Nossa, isso é difícil quando você pega o material de outras pessoas assim, tem, sei lá, 20 segundos de uma câmera tremendo. De repente você encontra um enquadramento. Imagina, o cara que tá cansado de editar, ele vai pegar o primeiro ou o último. Ele não vai olhar 10 vezes a mesma coisa. É, por isso que é bom quem você entender algo de edição, porque você já vai ajudar o cara no processo todo, né? Agora, uma coisa que eu acho que fala-se pouco quando. Principalmente quando você tá adentrando o universo, ainda, né, como leigo e tal, de audiovisual, é que todo mundo, quando você fala de audiovisual, todo mundo pensa em câmera. Câmera, lente, olha, uma. O próprio Casey Neistat, né? Não sei se vocês conhecem, né? O... Sim, youtuber lá, né? É isso. Ele faz um puta trabalho, principalmente porque é produto diário, blog, ele sempre se preocupa com fotografia, com edição, com tudo, é um homem job lá. Mas o que mais recorrente em cima dele é a pergunta do equipamento. Qual é o equipamento? Qual é a câmera que você usa? Qual é a lente? Exato. Não, isso porque ele tem uma frase clássica que é o equipamento não importa, né? Conte uma boa história. Exato. E a galera exato. Parece que ignora o que ele ensina e continua perguntando. Tipo assim, mano, depende do roteiro. Se você vai gravar um filme que passa, sei lá, nas décadas de 50, 70, sei lá o quê. Pra que você vai gravar com uma Alexa? Você cata uma VHS e grava. Você vai pegar um material maravilhoso e depois estragar ele na edição porque tem que ter um look de VHS. Primeiro você tem que saber qual que é a atmosfera do lugar, qual que é a intenção do filme e depois escolher qual que é o teu equipamento pra poder gravar. Não adianta gastar dinheiro à toa, sabe? Mas equipamento não importa. Tanto que o Gustavo Horn fez recentemente um vídeo só com o celular e ficou fudido. Sim, exatamente. Mas Mas, além disso, eu acho que pouca gente dá importância, dá muita importância pra câmera, equipamento e tal, e dá pouca importância pro áudio, que o áudio, merda, você pode ter a imagem mais maravilhosa do mundo. Se o áudio for uma merda, estragou o vídeo. O áudio merda estraga o vídeo inteiro, sabe? Imagina um cara com aquela... E aí falando com aquele eco de... Aquele reverb de banheiro, sabe? Com áudio merda e tal. Já vi tanta... Cara, tanto vídeo bonito com áudio merda. Caralho, acabou! No fim das contas, as pessoas podem até assistir um vídeo que a imagem não é tão boa, se o áudio é... Ele consegue entender, mas o contrário não rola, né? Exato, o cara, né? Pode ter uma imagem linda, aquele vento escroto na praia, você não entende o que o cara tá falando, você vai sair do vídeo dele. Não adianta nada. Acabou, exatamente. Acabou o vídeo. Cara, eu sinto muito, assim, que as pessoas, elas muitas vezes, elas são preguiçosas. Elas vão atrás justamente da forma e não do conteúdo. Então, o cara vê o sucesso que vocês fazem, aí ele vem me perguntar, porque eu conheço vocês, que câmera vocês usam, qual software que vocês editam. E eu falo, galera, vocês não entendem que o valor que tem ali é a participação dos caras, é o roteiro que eles fazem, é o conteúdo que eles têm. E independente do software, cara, o cara que edita as brincadeiras e tal, é o talento do cara. Então, assim, o Casey, o Gustavo Horne, esses caras que conseguem contar, que dominam storytelling, ele consegue mostrar, contar histórias pra gente, independe do equipamento que ele quer. E a galera, muitas vezes, ela quer assim, não, se eu copiar os equipamentos do youtuber tal ou do produtor tal, eu vou ter uma qualidade foda e meu canal vai ser foda. E, cara, desculpa desapontar, mas não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode estar gravando conteúdo de head pro seu canal no YouTube e se você não tiver manha de contar ou fizer ou não caprichar no conteúdo, você vai produzir uma merda em 4K ou em 8K. Ai, 8K de merda. Vai ser uma merda com cinelo. Look, ó. Exatamente. Você vai gravar uma merda em log, S-Logs. Uma merda, log. Uma merda com tio em Orange que vai ficar incrível. Exatamente, cara. Então, assim, o importante é você caprichar no conteúdo, é você também achar a sua essência. Muitas vezes eu vejo o cara querendo copiar o Casey, mas o Casey é daquele jeito. Ele é o cara que faz o unboxing jogando as coisas em cima da mesa. Eu sou um cara mó cuidadoso, velho. Eu não conseguiria fazer aquilo. Se eu for copiar, ele vai ficar uma bosta. É. Então, tipo, cada um tem a sua maneira de fazer e as pessoas têm que parar de querer copiar as outras por preguiça e experimentar, gravar piloto, ver como é que é a pegada dela. Independente do equipamento, o lance é fazer. O equipamento é só uma forma de viabilizar isso. Uma vez eu li uma frase sobre... Um artigo sobre leitura crítica. Era uma coisa de como escrever bem e tal, não sei o quê. O cara falava bem assim, não queira escrever outro Senhor dos Anéis. Já existe o Senhor dos Anéis. Ninguém quer outro Senhor dos Anéis. Exatamente. Não, não queira fazer um novo Game of Thrones. Já tem o Game of Thrones. Apesar de você pode dizer que o Game of Thrones é um Senhor dos Anéis violento. Mas, de qualquer forma, não é a mesma coisa, entendeu? É outra parada. Por mais que esses dois sejam... Não quer dizer que não escreva outra história medieval de fantasia e tal. Mas é outra pegada. Não queira fazer a mesma pegada, igual. E serve pra filme, pra audiovisual, pra tudo, né, cara? Não queira fazer igual o Casey. O Casey já faz o Casey. Você pode se influenciar pelo Casey e por outros tantos e aí criar, achar a sua parada, né? E um erro muito comum é que a galera inverte o processo, né? A ideia é você ter uma ideia, uma história, e quais as ferramentas que você precisa pra contar essa história. E a galera faz o contrário. É, eu tenho esse equipamento. O que que eu posso fazer com esse equipamento? Então, um exemplo. O filme Barry Lyndon, né, do Kubrick, ele usou uma lente lá que a NASA fez, não sei o quê. Por quê? Ele precisava filmar sem luz, né, com luz ambiente, com luz de velas e tal. Ele não ia iluminar com luz de cinema. Ele precisava de um equipamento que pudesse captar essa imagem pra ele contar a história dele. E não a NASA deu lá uma lente pra ele, ele falou, ah, vou fazer um filme sem luz só pra poder usar essa lente. Uhum. Então, como o Casey mesmo diz, né, a história é o rei. Então, você tem uma história, você tem uma ideia, qual que é a ferramenta que você vai precisar pra contar essa história? E não, eu tenho uma head, agora eu vou gravar qualquer coisa com ela, porque eu tenho que usar ela, eu tenho que gastar esse equipamento. Agora, luz é outra parada que eu ia falar que também tem a importância do áudio. É, sem luz não tem, né, cara? A luz tem que ter. Tudo que a câmera capta é luz. A câmera não tá filmando você, não tá filmando o seu cenário. Nada disso é visível sem luz. Se você apagar a luz, não tem cenário, não tem você, não tem porra nenhuma. A câmera só só vai captar a luz que está batendo no seu cenário, que está batendo em você, que está não sei o que, e está indo pro sensor dela. E parece um conceito bobo, mas ele é tão básico, né? O que importa, a luz é que vai dizer se você está vendo algo sinistro ou algo bonito, inspirador ou aterrorizante, entendeu? É, se você botar a luz de baixo para cima, as pessoas vão ser completamente percebidas de forma completamente diferente do que se você tem a luz de cima para baixo. Se você botar a luz diretamente atrás da câmera, iluminando a cara da pessoa chapada, você não vai ter volume no rosto da pessoa. Se você colocar a luz mais lateralmente, você vai ver que você vai criar nuances de sombra no rosto da pessoa que vai dar volume. Então a luz é que constrói a imagem que você está vendo. O objeto em si. É a luz que faz isso. Então por isso que é muito bom você estudar o que é uma luz bem feita, o que é uma luz, sabe, como você não jogar uma luz muito dura em cima das pessoas, ou seja, você pode botar... Depende, é o objetivo. Às vezes precisa que a luz seja dura. É claro, mas eu tô falando numa forma Hollywood, razoável. Hollywood. Não. Qual era a luz que vocês usaram no Sharknado? Caralho, a luz do Sharknado foi a mais ridícula possível, porque tava sol na cara, se você ver a cena que eu participo, tá sol na cara de todo mundo, e tá uma puta nuvem de CG que eles botaram pra dizer que tava tendo uma tempestade, e a luz não faz sentido nenhum com a cena. Não, cara, o grande lance da luz, assim, é que ela causa sensações nas pessoas, né? Exato. Então é isso que você tava falando aí. Então uma luz dura vai trazer um outro tipo de sensação, uma luz mais lateral, com mais volume, uma luz que realmente privilegia a beleza. Por exemplo, essa mulherada que faz make aí, tutorial na internet, é luz pra caramba na cara delas, porque ajuda muito ali. É aquele ring, né? O nome técnico é bolinha no olho. Exatamente. Exatamente. Aliás, esse ring light é justamente o oposto que eu falei. Esse é a luz direta na cara. Mas aí é pra esconder ruga, imperfeição. Mas é uma luz circular, né? É uma luz circular, que ela pega de todos os ângulos, assim, ela privilegia, né? Ao invés de estragar, como se fosse uma luz chapada direta. E o maior exemplo disso possível e imaginável é que a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos, né? Que eu fui pra Los Angeles, falaram que a luz lá era diferente. E eu sempre achava isso, tipo, uma frescura, assim. E daí eu cheguei lá e vi que realmente, pelo ângulo da Terra, pela distância ali, fui ver depois por que de fato dizem que a luz é diferente e explicam por que ela é diferente. Mas esse não é o caso. O fato é, você vai lá em Santa Mônica, no Pier, vê aquela luz maravilhosa, daquela Golden Hour, e você realmente vivencia aquilo. E aí você coloca duas pessoas ali, exatamente naquele mesmo momento, que uma que tem a noção do que é a luz e como a luz incide, e uma outra que não tem. Se você entrar no YouTube e colocar Santa Mônica Pier, você vai ver vídeos maravilhosos e vídeos bosta, que é aquilo que a gente estava falando. Que independente também de você pensar a luz ou o quadro, mas é o olhar da pessoa que tá ali, é como ela percebe aquilo e ela usa aquilo também como uma ferramenta narrativa. É, muitas vezes as pessoas esquecem disso, como você estava falando. Pensa só no objeto, ou só no cenário, ou só no lugar que ela quer estar. Ah, mas se eu morasse em tal lugar, se eu tivesse um estúdio, se eu tivesse isso, o meu conteúdo ia ser melhor. Às vezes não, às vezes é você reinventar e olhar de uma outra forma, assim, porque não adianta nada você ter uma luz boa se você não sabe o que você está fazendo com ela. Eu acho que tudo depende da intenção do roteiro, né? O trabalho do diretor de fotografia, por exemplo, é dar essa atmosfera toda que o diretor ou o roteirista escreveram. E uma coisa curiosa, quando eu comecei a estudar direção de fotografia, a gente começou a estudar algo que pra mim era improvável, né? Eu tava bem na superfície, assim, de conhecimento. E aí, quando me apresentaram isso, eu fiquei meio chocado, que é toda a luz que a gente vê no cinema hoje, isso aí já vem das artes plásticas. Não tinha nem câmera na época e as luzes já eram desenhadas, já eram pintadas. Sim, nos quadros, né? Dois exemplos bem legais. O filme Apocalipse Now é inspirado nas pinturas de Caravaggio. Se você colocar o quadro lado a lado com frames do filme, vocês vão ver que a luz é bem parecida. E outra é o clássico, que é o triângulo de Rembrandt, né? Que é aquele triângulozinho de luz que fica no canto do rosto. Provavelmente já viram em filme ou em fotografia, que é algo que se usa até hoje e veio da pintura também, né? É, a luz a 45 graus, ela deixa do lado oposto um triângulo de ponta cabeça, assim, que é o triângulo de Rembrandt. Então tava tudo lá já e foi migrado pra tecnologia, né? Eu acho que, apesar de tudo, a gente tem que sair pra ver o mundo, né? A gente percebe o sol e percebe como a luz do sol incide nas coisas, aí você joga isso pro seu trabalho. O triângulo de Rembrandt, você diz, é aquele triângulo que fica em cima, na bochecha da pessoa, né? Isso, dá aquele clima você dramático. Colocando uma luz a 45 graus do objeto principal, você vai ver que do outro lado vai se formar, abaixo dos olhos, um triângulo de ponta cabeça, assim. Um triângulo de luz, que o resto é tudo sombreado, né? Isso. É esse movimento, né? Essa forma que dá. Esse é o key light. Se você quiser, você joga um fio light, que é um pouquinho mais suave, só pra dar uma acendida nessas pequenas sombras que se formam nesse triângulo. E também tem o contra, né? Você joga o contra, depois você faz a luz da cena toda, aí você vai começando a montar a fotografia. E outro exemplo de luz, então, interessante, falando nisso que você comentou, Alexandre, é que você, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, tá? Você pega uma cena que é pra ser sensual, que você vai usar sombras, que você vai usar uma luz suave, que vai dar curvas, e aí você vai lá, acende todas as luzes, uma cena que era sensual de um filme, de um cinema, de um filme francês, pode virar uma cesta sexy, por exemplo. Uma Emanuele, sabe? Então, sim, tipo, sim. Só a mesma, os mesmos atores, na mesma cena, a luz mudaria tudo. Exato. Exatamente. E a galera que erra muito no croma, né? Tem essa também. Às vezes, sei lá, você quer mostrar no fundo, no seu croma, uma imagem de fogueira. Daí a pessoa vai lá e coloca, quando você tá gravando o croma, uma luz frontal, assim, azul. Tem nada a ver com fogo do fundo, tipo. É, isso. É uma coisa muito bem pensada, porque o croma, né, você vai ter que... Você não consegue criar a luz na pós-produção. A luz do objeto que você tá filmado. A luz tem que estar lá, né? Tipo, quando... Aí eu não duvido de nada, viu? Dependendo do nível da produção, o cara cria até... Eu não sei se você deixar uma luz muito marcada, com certeza vai ser mais difícil. Mas hoje em dia, malandro, com a luz... É, eu já vi uns vídeos de pós-produção aí bizarros, que os caras até realmente conseguem fazer algumas coisas nesse sentido, mas... Mas aí o cara tem que... Não. Mas aí é muita grana, porque pra criar luz... Tem coisa que não tem como, mano. Criar luz não tem como. O cara tem que modelar o ator em 3D por cima dele... Isso sim, mas o ideal que os caras fazem é exatamente o que a Amanda falou. Já coloca uma luz ali de como seria o fundo aplicado e depois na pós eles só dão um tapinha pra que fique um efeito mais natural. Mas é exatamente isso, é sempre pensar, né? É porque o Roy, ele fez lá o balcão lá de Star Wars, acho que se foi a cena, e ele refez toda a luz da cena. Mas também é Star Wars, né? Pra quem curte luz, tem um canal muito legal chamado Cinematography Database. Que é foda. Que o cara, ele criou um jogo, eu acho que vai estar disponível na Steam, se já não tiver, que é um jogo que você monta a luz numa cena. Você põe os atores ali, monta a luz com o equipamento que você quer. Ah, é? E a física do jogo, eu vou falar jogo entre aspas, a física do jogo é a física real. Irado. E acho que ele tá na versão bem inicial, assim, depois dá uma olhada lá no YouTube. Como é que é o nome? Cinematography Database. É. Se quando eu comecei a estudar fotografia, eu tivesse um negócio desse, que eu não precisasse sair de casa, que eu tenho todos os equipamentos que eu imaginar num jogo, que eu posso ali montar e estudar como que a luz se comporta no ambiente. Tem que sair de casa, que senão daqui a pouco você tá fazendo vlog com Red, caralho. Amanda, você já fez uns jobs, você fez aquele programa, como é que é? O Mundo Segundo os Brasileiros, é isso? O Mundo Segundo os Brasileiros. E você fez recentemente um reality show no mato, na praia, né? Ai! Uhum. Tu pode contar um pouco dessas experiências aí, que são bem diferentes? Ai, gente, então, o que que eu posso começar a falar desse programa, né? Primeiro que a gente já sofria mais do que os próprios participantes do programa. Ah, com certeza. Ah, sei lá, eles estavam lá na ilha de boa, mas a gente tinha que andar, pegar um safari todo dia de manhã, ficava a 40 minutos da ilha, né? Então a gente pegava esse safari, equipe de 10 pessoas, mais ou menos, umas 7, operadores de áudio e operadores de câmera e diretores de conteúdo. E a gente chegava até o local, só que nesse safari balançava pra caralho, durante uma hora se batendo no meio do mato. A gente também ficava descalço, não adiantava nada colocar tênis, porque eu chegava no final do dia, não tava tudo zoado, então a gente já ia trabalhar com a roupa mais fim de trapo do mundo. Era tipo um reality show desses de natureza, que a galera tá na natureza. É, de sobrevivência, tinha um, sei lá. Sobrevivência, olha aí. Pelados e largados. Tipo isso. Tipo isso. Só que tinha os heróis e os guerreiros e os heróis. Os heróis eram famosos, os heróis e os guerreiros eram os não famosos. Enfim, a gente chegava lá e tinha que gravar as situações deles, né? Primeiro que, eu não sei se eu posso comentar muitas coisas assim, mas a gente, sei lá, a gente tinha que cagar no mato, né? Imagina, eu não tinha banheiro químico. Caraca! Todo dia de manhã eu chegava, mano. Eu, sério, a gente saía, tinha uma plaquinha assim no poste que tinha que escrever no papel, banheiro ocupado ou banheiro desocupado. Daí eu andava uns 20 metros e cagava, daí eu voltava. Caraca. E ia começar a trabalhar. É tipo Bear Grylls. Tipo Bear Grylls. Aí chegava lá, a gente ficava 10, 12 horas no sol gravando. Tipo, se você tivesse problemas, a gente comia coco, né? Muito. E se tivesse com calor, a gente mergulhava na praia pra se refrescar, isso era o lado bom. Mas era um leve de um perrengue, assim. Isso com uma câmera de 25 quilos no ombro, né? Nossa, mãe! Eu fazia a parte mais, um pouco mais tranquila, que eu fazia a maior parte dos depoimentos, né? Que eram com as lentes de cinema, então eu fazia os depoimentos. E eu fiz um negócio maravilhoso, que, tipo, a gente não tinha luz, né, pra gravar lá, era de dia. Então eu falei, caralho, eu preciso rebater a luz de alguma forma, não tô aguentando mais, porque eu tenho que fazer, gravar de contra, assim, toda hora. Aí eu peguei um guarda-sol gigante, daqueles que a gente tinha uns guarda-sol pra ficar na sombra, e peguei, tadinho, o lençol do cinegrafista que fazia a parte da noite, estiquei, assim, em cima do guarda-sol, e amarrei numa pedra, aí fiz um mega rebatedor branco, aí comecei a usar sempre esse set, né, que o sol rebatia nesse guarda-sol, com um lençol branco em cima, e fazia os depoimentos com essa luz rebatida. E você não contou isso na parte dos perrengues que a gente falou? Não deu, foi muita coisa. Porra. Não, foi muito perrengue. E quando é que a gente gravava beira-mar, assim, né? E às vezes ventava pra caralho, e daí o guarda-sol voava, e tinha que pegar mais pedra, tipo, a gente saía pra pegar pedra, assim, e colocar no meio do guarda-sol. Mano, era perrengue. Pô, mas os caras te botavam uma câmera de 25 quilos no ombro e não tinha um rebatedor? Não, não tinha. Mas nessa hora a gente fazia no tripé, entendeu? No tripé, era no tripé, beleza. Só que depois eu tinha um reality, eu fazia a câmera de detalhe do reality. Aí era no sol com a câmera no ombro de 25 quilos, era isso. Teve uma hora até que as participantes do programa pegaram a câmera e falaram assim, deixa eu ver qual que é esse peso que você carrega. Daí ela segurava assim, porra, mano, como assim? É o que fala, né? Mais foda que o Bear Grylls é o cameraman do Bear Grylls, que faz tudo que ele faz com a câmera nas costas. Exatamente. Nossa, teve um dia que eu peguei, assim, tinha muito mosquito lá, assim, muito mosquito. Gente, é só pra situar, eu fiquei 3 meses, né, no Caribe, não foi só, tipo, um mês, assim, a gente, voltei 10 quilos mais magra. Nossa, mano. E bem queimada, laranja. Dieta do coco by Amanda. Do coco do mato, né? Isabelle Fontana, só que roots. E daí a gente tinha muito mosquito, e eu tenho um problema, sei lá, acho que os mosquitos me picam muito fácil, começam a embolotar tudo. Aí teve uma vez que no meio do programa eu tive que fazer tomar antialérgico. Tinha o nosso paramédico, a gente tava passando mal, assim, a gente gritava, paramédico! Daí ele vinha e a gente tomava remédio. Só que, mano, antialérgico é foda, né? Porque você fica... É sono do caralho. Do caralho. E eu gravando, assim, e tive uma hora que a gente tinha que correr pra fazer o reality, que depois que os participantes faziam a prova, entrava a equipe de reality e já pegava um depoimento deles de como que foi, a parte que eles caíram, sei lá. Mano, e eu já tava entrando toda meio que torta, assim, porque o remédio começou a fazer efeito, tipo, andando, quebrando de um lado pro outro. Bom, enfim, perrengues era assim todo dia. Meu Deus. Em compensação, o mundo segundo os brasileiros é moleza, né? Hotel 5 estrelas. Ah, tá. Nunca é moleza. Eu acho que foi a hora, né? Na real, porque eu gravava 5 locações por dia com um brasileiro. Então a gente acordava e gravava ele tomando café, depois ele ia pra um parque, sei lá. E depois a gente gravava ele num restaurante foda, e depois ele ia no museu. E depois ele ia pra uma balada. Então eu não aproveitava o dia, né? A gente gravava o dia inteiro e eu não curtia o lugar. Tem uma vez que eu fui pra Noruega e a gente foi gravar os Mundos Segundos Brasileiros na Noruega, né? E era época de solstício, que tem aquele sol da meia-noite, né? 23 horas e um pouquinho de luz e uns, sei lá, 40 minutos de escuro. E tava rolando um ritual xamânico. Se liga. Ritual xamânico. Eu tava gravando lá e, tipo, foi legal nesse escopo de programa, porque era só eu de câmera e mais uma produtora de conteúdo. Então eu também tinha que cuidar do áudio, né? Bom, enfim, eu tava gravando durante esses 40 minutos o ritual xamânico. E era uma época de broadcast, mini DV ainda, né? Então a gente tinha que trocar fitinha, né? Do quando lotava a memória, a gente colocava fitinha. Daí eu falava toda hora, assim, pra produtora de conteúdo baixinho. Falei assim, fita, fita! Enquanto tava rolando o ritual xamânico, os caras batendo os tambores. Eu, fita! E os caras olhando assim pra mim com uma cara de... Mano, como assim? Puto, né? Porque eu tava falando fita, fita, fita. Bom, enfim, acabou o ritual. Eu cheguei no cara da organização e falei, mano, o que que aconteceu? Só que eu falei fita, vocês estavam meio de cara feia pra mim. Ele falou assim, então, é que fita aqui é buceta. Aí você... Amor, eu vou fazer o quê? Eu não sei, ninguém me avisa essas coisas. Eu tava só pedindo a fita. Caralho, velho. Melhor história. Ai, muito bom. É, consegue, né? Não é só isso. A gente se fode, mas se diverte sempre. Cara, essa história é maravilhosa, Amanda. Essa história é maravilhosa. Obrigada, Gabi. Querem deixar recadinhos, redes sociais? Amanda tem um projeto irado no Instagram. Ah, gente, que legal. Bom, eu tenho, quem quiser me seguir aí, é Amanda, @AmandaLousada no Instagram. E agora eu tô com um projetinho bem legal, que é que mistura foto e ilustração. Dá uma olhadinha lá. E se você for um ilustrador e tiver interessado no projeto, só me manda uma DM que a gente conversa. Olha aí. É bem legal, não. É foda. Toda foto eu peço, quero comprar os prints, cara. A última que foi a da cidade. Putz, eu não sei quem era o ilustrador, desculpa. O Valdeir. Valdeir manda muito. Todas são fodas, mas essa ficou especialmente foda. Não, é legal, porque às vezes a gente, eu fotografo, assim, um lance vazio, assim, uma paisagem. E eu penso no, meu, o que será que esse ilustrador vai querer colocar em cima, né? Então, tipo, quando vem o resultado, eu falo, nossa, que animal. Animal. Bom, se você quiser me seguir, pode me seguir no Instagram, @luquinhas.z. Eu tô produzindo conteúdo sobre audiovisual, podcast, vídeo, mas o Instagram é onde você pode encontrar os links e as divulgações que eu faço. Bom, e pra galera que quer me seguir aí, acho que o Instagram também é mais fácil, né? @AmericoFazio, com Z, de zoeira. E falando em zoeira, eu tenho o Audiovisuando, que é o meu canal no YouTube também, onde a gente discute quase tudo aí sobre o mundo do audiovisual. A gente fala sobre ética, fala sobre equipamentos, faz reviews, faz vlog também. Então, quem quiser acompanhar, será muito bem-vindo. E dentro de todas as latas de Fanta. Exatamente. Ah, e também nos intervalos do Comedy Central, né, cara? Que eu sou a voz padrão do canal. Então, você que gosta de escutar South Park, gosta de assistir Will Smith, Maluco no Pedaço. Ah, anuncia, vai, anuncia. Não, é porque, enfim, eu falo porque muita gente que me conhece, amigos meus, muitas vezes não sabem que eu trabalho com isso. Então, é um canal que eu gosto porque tem muita coisa de stand-up, é um canal de humor, né, cara? Então, a gente que gosta da zoeira é sempre legal. Mas vai, por favor, Maluco no Pedaço. Que horas passa? O Maluco no Pedaço. Então, o Maluco no Pedaço passa numas maratonas à noite. Não, assim, eu não quero que você fale, eu quero que você anuncie. Então tá. Entra no guarda-roupa. É. Vou falar uma que eu gravei, tipo, hoje, então, tá? Uhum. A culpa é do Cabral. Todas as terças, às 9h15 da noite, só no Comedy Central. Olha só. Que demais. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.